tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ele, que ainda está de férias em Nova York, mas veio dar um oi para vocês, Léo Oliveira. Hi guys, I'm here at the aeroporto. Chegarei no Brasil em breve para contar todas as novidades. Vamos! Ai, sempre um sotaque incrível. Ah, sempre bom, né? Eu participei do programa passado no final, agora vim no começo, né? Só para dar aquele ar da graça. Exato, aí semana que vem você vai participar de todo, vai ser incrível. É, eu vou receber o salário completo, né? Igual Ellen Pompeu. Dobrando roupa, dormindo a boneca, mas tá recebendo. Eu fiz toda uma campanha para as pessoas irem lá e falar, poxa, Léo, você faz falta, não sei o quê, mas tá aí. Pior que eles fizeram, eles falaram, né, menino? Olha aí. Olha aí. Pior que eles falaram mesmo, o Leoz vai ouvir no avião de volta. Mentira, que ele já vai ter chegado quando ele ouvir, né? Mas falaram sim, falaram que o Leoz faz muita falta. Tá? Acho bom, hein? Continue. E também temos ela, Mandy Aguiar. Olha só, quando eu não quiser mais fazer parte desse programa, eu vou falar a palavra irmandade. E aí vocês sabem que eu vou sair. É isso. Em algum momento essa frase vai fazer muito sentido nesse podcast. Sim. E por último, mas não menos importante, ele, o maior autor de fantasia nacional, né? Márcio Zanon. Autor de fantasia e apóstolo de Jesus agora, né? Exato! O 13º apóstolo, né? É, menina, é que as pessoas não sabem, logo vai sair um livro meu na Bíblia, né? Pra contar a minha versão dos fatos. Márcio, o Evangelho, né? Segundo Zanon, né? Evangelho segundo Márcio. Segundo Márcio. Segundo Márcio. Amo. Ai, Jesus, tem que mudar meu nome também, igual ele fez com Simão e virou Pedro. É isso. Eu já sei até que Pedro chamava Simão, gente. Olha. Mas é porque Simão era brabo, né? E Pedro continuou sendo brabo também, tanto que arrancou a orelha do seu guarda, do soldado lá, mano. Não, não cheguei aí ainda, menina. É só a quinta temporada, é só a sexta temporada isso, que vai ser a crucificação. É, já é season finale, isso aí é season finale. Ah, tá, não. É fim da série. Ainda Simão nem virou Pedro, ainda ele é Simão. Ah, então tá longe. Henrique Simão? Um beijo, né? Tá aí com o Léo, já até foi embora. Não quis ouvir a gente mandar um beijo pro marido. Ele falou que vou-me, mas em algum momento posso voltar. Menino, eu quero começar esse programa fazendo um disclaimer, né? Não é a série, é um disclaimer. Eu quero já de antemão pedir desculpa a todos os ouvintes, porque esse programa tem a pior pauta de muitos, muitos, muitos anos. Né? Eu realmente fiquei constrangido de ter exposto meu elenco a isso. E o pior, de ter me exposto a isso. É. Né? Porque não é que nem aquela coisa assim de, ah, é um negócio ruim, a gente vai comentar, fazer graça, hahaha, vai render pra caramba. Não, é um negócio ruim que não dá vontade de você falar nada sobre. É. Né? Foi sofrido mesmo. Amigo, vai durar 40 minutos o programa de hoje. É, não, a sorte é que a gente tem um conteúdo que a gente guardou, né, que vai fazer render o bloco um pouco. Porque, assim, 95% da pauta é muito, muito ruim apenas, só que eu posso dizer pra vocês. Pelo menos as pessoas vão saber o que não assistir. Mas exato. Assim, gente, é aquilo. Vocês sempre falam assim, ah, mas vocês comentando deixa a série melhor do que ela é. Mas ela tem que ter algum material pra isso. Hoje tá difícil até pra isso. Então, hoje assim, tá muito difícil. Muito difícil. Mas e tem umas coisas que prometeram, hein? E não cumpriram. Sim, Nenhuma das faltas cumpriram, assim, é desesperador. Eu falo isso com dor no meu coração. Né, mas eu vou te falar que uma coisa me pegou, hein? Uma coisa me pegou nessa. Assim, mas eu só vi o piloto também, então pode ser que eu só tenha caído na trap. Não, da pauta tem uma coisa que pra mim foi a menos pior, que eu acredito que seja a mesma da Amanda, que eu consegui ver dois episódios. Caraca. Eu acho que eu sei. É a menos pior, é essa mesmo, já até sei. Então. Mentira, que tem uma ruim que eu vi três. Meu Deus. Tem uma ruim. Ah, mas isso aí a gente, porque era pequena, era curta, né? Agora a gente tudo em códigos. Exato. É para não revelar, né? Eu não sei se eu saí correndo. A gente tá falando em códigos igual na Bíblia, Jesus falava. Agora eu tô, filho, agora eu tô com hiperfoco em Jesus. Gente, vocês, o evangelista tá forte demais. Ter hiperfoco em Jesus é a melhor coisa que você pode ter. É isso aí. Tanta coisa ruim pra ter hiperfoco, se você tá tendo hiperfoco em Jesus, amamos. Olha a sociedade como se encontra. Pelo menos não é enrola, né? Porque não tenho, tô tendo mesmo, né? Então vamos cair em Olha Jesus. Aí. Graças a Deus. Vai ser o momento de chegar. Coloquei Jesus e rola na mesma frase, eu acho. Sacrilégio. Pelo que eu tô falando. Sacrilégio. Vamos começar então aqui com o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Trazendo um conteúdo que vai estar nesse programa de hoje, né? Mas que fomos agraciados com essa excelente notícia hoje. Inclusive, recomendei no Cinemação dessa semana, se você estiver ouvindo o LogadoCast hoje, no domingo, vai lá ouvir eu no Cinemação dessa semana, falando sobre Missão Impossível Acerto Final. E aí fiz recomendações, inclusive, essa série está na recomendação, hein, galera? Porque recomendei no Cinemação. Você vê, né? Eu vou num programa que as pessoas faz um especial de 600 edições sobre cinema negro, né? Uma coisa super elaborada. A gente tava trabalhando no Rio de Janeiro. E aí eu vou lá pra recomendar Secret Life of Mama Wives. A seriedade, eles... Lupo, caralho. Eles têm que convidar agora a gente com a Amanda no elenco também pra falar das farofas, né? É verdade. Pois é. E aí, meninos, descobrimos, né, que o Hulu, né, e o Disney Plus vão nos agraciar com uma reunião, né, que todos esses programas geralmente têm uma reunião, mas geralmente eles são do Bravo, né, e esse não é do Bravo, né, é do Hulu. Então eles vão fazer uma reunião, gravaram no último domingo a reunião da temporada 2, né, que vai ao ar no dia 1º de julho apenas, tá longe ainda. Né? Mas teremos a reunião de Secret Life of Mormon Wives. E se vocês olharem, né, os meninos que estão aqui comigo, olharem essa fueto, não temos Demi, né? Saiu. Não temos Demi. Temos Jen, as Affleck, temos Taylor, né? Ninguém curtiu minha foto no Instagram. Jesse Botocada, o Whitney Divergente, né? Fragmentada. Divergente. Whitney tá magra, né? Acho que é porque eu só vejo ela grávida, né? A Whitney tá muito magra. Eu mando pro Zanon no TikTok uns vídeos dela com a Demi, que agora elas são melhores amigas. E ela tá realmente muito magra e muito morena. Porque no, a segunda temporada é logo depois que ela teve o filho, né? Então ela tava inchada ainda, né? Exato. Então aí a gente tá... E temos também Macy, né? Macy perfeita, maravilhosa. Cristina Ricci do Mundo Invertido, né? Miquela, viúva. Cadê a barriga de Miquela? Tá aqui, ó. Tá aqui, ela tá de marronzinho. Ai, gente, não aguento essa vagabunda. Nossa, como odeio Miquela. A filha da Miquela, os nenéns da Miquela e da Macy são meninas. São meninas. Eu vi o chá revelação da Miquela. E da Jen, já teve revelação? Da Jen Affleck, eu acho que é menino. Da Jen Affleck. Ben Affleck, né? Ex-Affleck, né? Ex-Affleck. Aí temos Miranda, né? Swingueira. Lindíssima também. Eu amo. E ela tem swingueira cara de swingueira, né? Ela tem cara de, ela tem cor de swingueira, viado. Ah, ela tem a cor, né? Tem isso. E ela tá laranja, ainda meteu um vestido laranja, né? Ela é meio laranja Trump, né, cara? Ela é meio laranja morena. Ela é a música da harmonia do samba, né? Ela ser republicana. Ela tem a cara de ser... Não, todas são. Mas todas elas, né? Com certeza, todas são republicanas. Não tem uma aí que votou na coisa, na Hillary, no Obama, nenhuma. E do lado dela, a Michelle do grupo, né? A X9 do grupo, né? Leila. Porra, Leila. Pra que serve Leila, né? Leila é nem aqui, né? Eu não sei porque Leila é wives, né? Ela nem é wife, nem é mãe, né? Acho que na primeira wife, era. Ela é mãe. Ela é não, mãe? Na primeira ela era, na segunda ela não é wife. Mas... Não, ela já tava separada na segunda, na primeira. A Leila tem filho? A Leila tem filho. Tem filho. Gente, ela tem filho novinha. Ela tem filho novinha, porque ela tem 22 anos, se eu não me engano. É. Elas todas são muito novinhas, né? Eu esqueço isso. Não, todas não. Eu acho que a Macy e a Jessie são as mais velhas. É, que elas têm 30 e pouco. Não, a Jessie tem 32 também. Anos e parece mais velha que nós. Miranda lembrou 33, né? E a Janice Affleck, ela tem 24 anos e tem 3 filhos, velho, né? Só sim. Aquele pau mole daquele marido dela, né? Que agora ele entrou na zoeira, né? Ai, pelo menos. Agora né? Ele pelo é menos. Dead Talk. Que? Não sei como é que tem, tá tem é de Pilsen. Aparece vários vídeos do Dead Talk. Um que apareceu pra mim ontem foi eles do Dead Talk, um dando boa noite pro outro. Aff, Maria. Foi triste, foi triste. Mas e o marido da Whitney tá? Porque ele é o mais interessado. O marido do Whitney tá. Olha, ele deve estar mamando todos eles ali. Todos grupo, eles, né? Todos, com certeza, absoluto. Ah, mas o marido da Whitney, gente, ó, um querido nessa temporada. Ele foi muito querido. O maior coach de mulheres que tem. Ah, porque a bicha sempre é a melhor, né? De todos. É, a bicha que tem a consciência, né? Exato. Mas estaremos acompanhando aí dia 1º de julho, né? Esse creme de la creme que vai ser essa reunião. Pra, bem, pra essa reunião ter ficado impecável, é porque ela não é do... O reality não é do Bravo, né? Como eu falei. Teria que ser o Andy Cohen apresentando, porque o Andy Cohen tem anos de experiência com mulheres desse tipo, né? Todas as Real Housewives, Married to Medicine, todos os Vanderpump Villa, ele tem experiência. Então deveria ser ele, que seria um must-see. Mas infelizmente ele é de outra emissora, né? Então não vai poder estar acontecendo. Mas estaremos aí testemunhando as nossas Mormon Wives. Eu já tô rindo. Isso vai ser muito bom, cara. Isso vai ser muito bom. Não, gente, pra mim, Mormon Wives é o melhor reality de acompanhar, porque tem toda a extensão no TikTok que você pode continuar acompanhando. É isso, no Instagram, enfim. Eu não tenho TikTok, mas eu acompanho elas no Instagram. E... Amigo, acho que você devia baixar o TikTok só pra acompanhar as Mormon Wives. Será, menino? Eu duvido mais me mandar coisa no TikTok, sim. Gente. É muito bom. O meu TikTok tá viciadíssimo. Eu e o Zanon estamos na ofensiva do TikTok, né? 69 dias. Olha que coincidência, amigo. 69 dias. Ah, da eu gente, adoro. 69, da saudades. Gente falando no TikTok, né? Que acende uma chaminha quando você fala com a pessoa todos os dias. Fica uma chaminha acesa. E aí, eu e o Zanon já estamos em 69 dias, já que a gente se fala todos os dias no TikTok. Olha, tô tentada. Tô tentada realmente. Porque essa mulher vale muito a pena, gente. É maravilhoso. Porque assim, a Taylor entrega conteúdo no Instagram? Entrega. Mas o conteúdo real, oficial, que você vai ver, vai ser realmente no TikTok. E aí você tem todas as mom talks lá. As do bem e as do mal. Elas de duplinha. As do mal. E agora tem uma asiática, né, no mom talks também, né? Que eles são inclusive. Então entra uma nova, né, na próxima temporada. O melhor é que, assim, é aquele tipo de reality que você torce pra uma galera. Aí vira o jogo, aquela galera fica meio... Você odeia aquela galera e já torce pra outra galera. Aí daqui a pouco você tá torcendo pra outra galera. Gente, é tudo que o BBB queria ser, essa série é. Eu não canso de falar isso. É muito bom. Exatamente. Mas vamos falar depois. É muito depois. Vamos. Seguindo aqui nas notícias, né, menino? Cabide de emprego. A gloriosa, né? Salve, salve, Margot Martindale. Que a última vez que a gente viu ela trabalhando foi naquela série do Syrup, né? Que ela roubava Syrup lá no Prime Video. Ela entrou pro elenco do revival, remake, reboot de Prison Break, né? Gente, e ela vai ser... Vai ter, menino, do Hulu. Um revival. Um revival não, porque não vai ter os atores velhos, né? Vai ser outra história, outra prisão, outra coisa. Eu duvido. Bom, não vou duvidar tanto, não. Porque assim, na hora que o dinheiro pintar, porque, né, se a galera for atrás, né? Porque, enfim, não é muito promissor. Mas se pintar dinheiro, eu tenho, sei lá, a probabilidade de eles aparecerem é tipo, sei lá, 90%. Sim. Isso com toda certeza, minha amiga. Pois é, então, eles não estão fazendo nada, né? Depende de vocês. Pode crer. E aí ela entrou pro elenco, né? Ela vai ser Jessica Strange. Ela vai ser uma guarda, né? Agora a filha Margot do Dr. Strange, né? Agora Margot Martindale na idade que tá ser guarda de prisão, acho. A menina. Mentira, gente. Eu vou dar o cargo direito dela, tá? Ela vai ser a diretora da prisão. Aí tudo bem. Aí sim. Porque guarda de prisão, peteleca, ela cai. Ela vai ser diretora da prisão. E quem tá no elenco também dessa série é outra que também só tá se metendo em furada atualmente, que é a Lily Taylor, né, menino? Lily Taylor vai estar no elenco. Lily Taylor tá fazendo o que da vida? Menino, ela fez Rua do Medo, né? Rainha do Baile, né? Ah, vai fazer Jogos Vorazes, né? Ah, é verdade, vai ter Jogos Vorazes também. Pelo menos uma coisa boa pra salvar a carreira, né, menino? Uma pena, né, menina? Porque ela é boa, eu gosto dela. Eu também, gosto muito da Lily Taylor. E agora, menino, então, seguindo aqui no cabide de empregos, eu vou jogar a pergunta pra vocês e, obviamente, vocês vão me trazer a resposta. Que quem é a atriz que mais trabalha em Hollywood atualmente? Quem é? Nicole Kidman. Exatamente. E a gata não para de subir nas pesquisas porque ela já está com outra série engatilhada para fazer. O burnout chegando, meu pai. O burnout igual de João Vicente em Vale Tudo, né? Eu acho que ela tá com muito medo realmente de não conseguir se aposentar, porque o que essa gata tá trabalhando não tá no gibi, né? Vendo aí o pessoal perder dinheiro, né? Sendo roubado pelo INSS, ela tá ficando preocupada. Então, Nicole Kidman vai aí ser protagonista e produtora executiva de Girls and Their Horses, né? Ou Garotas e Seus Cavalos. Ai, meu Deus, que medo. Nova série aí do Prime Video, né? Que é baseado num best-seller aí de 2023. E vai ser uma série dessas de Quem Matou, né? Quem matou. Quem matou, quem matou, quem matou. Quem matou, e vai se passar, vai se passar num rancho, né, menino? Maia? Aham. Uhum. E aí, menino, vai se passar num rancho. E assim, a tagline me pegou muito, né? Porque diz assim, segue a recém-rica família Parker. Enquanto eles tentam posicionar suas filhas adolescentes no mundo rarefeito e às vezes mortais das competitivas corridas de cavalos. Porra, não poderia querer passar mais longe do que quero agora. Puta merda. É praticamente a série da Paula Fernandes, né? Que queria ter alguém pra ficar cavalgando, lembra que ela falava disso? Sim. Sim. Vale, e essa semana... E pra semana... que eu quero fazer? Por que Nicole Kidman quer se envolver com esse tipo de coisa, né? Ah, é, amiga. Que pergunta. Eu já falei pra você, tá preocupada com a aposentadoria. Será que ela fechou um contrato, tipo assim, ó, tem que me entregar tantas séries em tanto tempo? Com ela mesma, né, que ela fechou o contrato. Você não tem uma arma apontada na cabeça? Ou isso, né? A minha alma é a arma tá apontada para a cara. Menina, ela deve estar bancando as turnês do Kit Urban, né? Que é o marido dela. Só pode, porque pra precisar de dinheiro todo dia, assim, que essa mulher tá precisando. Kit Urban deve ser viciado em jogo, só pode. Viciado no Tigrinho. Tigrinho, filho da puta. Tigrinho da puta. Tá igual o Vasco na novela. Ela ganhou uma carta branca, assim, falou, ó, o que você quiser produzir em 3 anos, vai produzir. Vou bancar. Possibilidades. Que, olha, muita merda que ela tá fazendo. Muita merda. E porque não tem uma coerência, né, das coisas que ela faz. Ela fala, ah, gente, tô com hiperfoco em fantasia. Ela faz, ou tô com hiperfoco em abuso. Ela já ganhou o Emmy? Já. O Globo de Ouro? Já, o Globo de Ouro, com certeza. Ela já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou o Oscar, já ganhou o Emmy. Ah, então ela é ego, então, né? Ah, é. É, pode ser. Então também. Ela tá precisando fazer um musical pra ganhar o Tony. Deus me livre! Imagina ela cantando? Ai, que tudo. Ela canta em Moulin Rouge, não canta? Canta, com aquela voz potentíssima, lembra muito a Ellen Pompeo. Socorro. E a Gal Gadot, né? Também cantando. Gal Gadot cantando em Branca de Neve. Puta que pariu. Inclusive, amenidades. Branca de Neve estreou no Disney Plus, quem quiser. Isso, dia 11. Dia 11 chega no Disney Plus. Eu e Sasha já assistimos, né? Não, a gente já viu. A gente já viu. O Erin não viu ainda, Amanda? Não vi. Não pretendo. Esse deleite? Você vê que, coitada da Rachel, tenta, viu, menina? Mas ela não consegue levar a Tadinha, a gente já viu. Pra mim, a melhor parte é o Willy on a Wish no começo do filme, e aí é isso. É. E o Dunga, que é um querido. E o Dunga, que ele é muito fofo! O Dunga quando acaba, né? Bonitinha. É, quando acaba também. Mas o Dunga é muito fofo, gente. Muito, muito, muito fofo. É, a única coisa boa que o Coisinho fez, né? Como é que é o nome do Peter Dinklage lá fez, né? Peter Dinklage, exatamente. Por causa dele que teve os anão CGI, né? E já que a gente tá falando de estreias no Disney Plus e Disney, né? O musical da Broadway de Frozen entra no Disney Plus dia 20 de junho. Eu amo. Assisti por meios ilegais na internet, né? Uma vez. E agora vai poder ver real, oficial, com as músicas. Ah, gente. A música nova lá que tem, que chama Monster, é tudo na minha carreira. Vai ter aí esse hit, né? 20 de junho, já bota na agenda. Tá. 20 de junho. Inclusive, vou botar na nossa pauta aqui, 20 de junho. Boa. Amo. 20 de junho, musical da Frozen. Ai, Monster é muito melhor que Let It Go. Mentira. É boa, né? Falando em datas de estreia, né, menino? A Apple TV Plus aí anunciou a data de estreia da quinta temporada de Slow Horses, né? Uma das minhas séries favoritas aí da atualidade. É aquela da Nicole Kidman? É do mesmo universo? Não é. Tá? Vai estrear dia 24 de setembro, né? Ainda tá um pouquinho distante ainda. Mas Slow Horses tem essa coisa, né? De que quando termina uma temporada, a temporada seguinte já tá gravada. Toda gravada. Então, ele sempre dá um preview. Quando acabou a quarta temporada, a gente viu assim, na próxima temporada. E já mostra várias coisas que acontecem. Então é sempre um hit. Igual Stranger Things também, né? Exato, que essa vem aí, né, menino? O grande Tudum. A gente falou do Tudum, gente, já, né? Não, o Tudum foi na sexta-feira. No sábado. Foi no sábado, né, menino? Então... Vamos aí falar de Tudum já já. Stay tuned, né? For scenes of our next episode. Stay tuned, né? Menino, saiu aí. Como é que vai ser o esquema do desovo, da desova, né? Dos episódios finais de Sandman, né? Ah, verdade. É qual temporada essa? É a segunda? Segunda. E a segunda já vai ser a última? Sim, porque o Neil Gaiman se envolveu num escândalo aí de abuso sexual, né? E deu ruim pra ele. Ai, que ódio desse velho, gente. Porque ele era muito bom e agora eu não posso ver mais nada dele sem me sentir culpada. Aí deu ruim pra ele, né? Vai ser dividido em três volumes, né? O primeiro volume estreia dia 3 de julho. O segundo volume estreia dia 24 de julho. E tem um episódio final, tipo, vai ter Stranger Things, né? Que vai ser no dia 31 de julho, né? Vão ser 6 episódios no volume 1, 5 no volume 2 e um episódio final. Ah, é foda que eu já não lembro de mais nada. Eu também não. E não vou rever, desculpa. Eu acho que eu parei de ver, eu só vi depois a luta, que todo mundo fala que é uma grande luta, né? Que é uma luta de fanfic. O episódio extra que teve, que era aquele meio animado, eu achei um saco, não consegui terminar. Ah, bonitinho do gatinho. É, achei insuportável. Ah, bonitinho, bonitinho. Eu gostei muito dessa série na época que eu lembro. Se vai ter final, nunca sabe, só o tempo dirá. Porque a gente é uma série de livro, né, ou não? É, mas é fechada já. É HQ, é uma série de HQ. Só que assim, já é fechada a história. Então, exatamente. Pode ser que tenha um final realmente. Mas a gente já não sabe nem se Last of Us vai ter final, então é isso. Depende da galera. Não fala que vai engatilhar o povo que achou ruim. A gente gostou. Um beijo, Diego. E aí, menina, essa semana também tivemos aí o trailer, né, finalmente, de Mentirosos, né, nova série do Prime Video, que estreia agora dia 18, né, 18 de junho. Que isso, Mentirosos? Mentira. Bota aí pra gente ver, não Mentira. Sei que é. E eu não vi o trailer, deixei pra gente assistir aqui junto. Ah, não, vamos, vamos. Mas Mentirosos é o quê? É livro também? É livro também, é baseado no livro. É do universo de feios? Quê? Não, é do Mentiroso. Porra, universo esse universo tá muito Paulo Sérgio, né? Feio, pobre, mentiroso, transamado. Porra. Gostoso. Meu nome é Cadence Sinclair Eastman. Sim, aquele Sinclairs. Aquele Sinclair. Algumas pessoas nos chamam de realeza americana. I feel I've known you all my life. Ó, brancos. Nós moramos, pelo menos todo verão, na Ilha Beachwood. Ilha Beachwood! Boa, criativa, hein? Éramos felizes. Nós éramos tínhamos felizes. Tudo. Tínhamos tudo. Mas uma coisa horrível aconteceu comigo no verão passado. E eu não me lembro do que ou quem me machucou. Caralho! Eita porra! Ela acha que ficar aqui vai reativar a memória dela. Ah, ficou desmemoriada. E a última coisa que eu lembro do verão dos 16. E pintou o cabelo. Ah, é a menina do Coisa, de Gossip Girl. Muito cuidado. É, fazer trisal. Lembre-se de quem você é. Remember who you are. Mufasa falando pra ela, né? Spin-off de Rei Leão. Sempre acreditei que nós mulheres temos direito aos nossos segredos. Eu preciso ver se todas as mentiras levam a mim naquela praia, sozinha. E tem o Rei Mitch, né, nessa série. Ah, o Rei Mitch. Você não pode contar pra ninguém. Você me entendeu? É o primeiro trabalho dele, não é? Não feliz. É o primeiro trabalho dele. Algumas histórias não tem nenhum herói. Às vezes... O castelo desmorona. Cara, não sei, hein? Mas é sério ou é filme? É sério? É sério. Eu acho que vai ser ruim, mas verei. É, tá com uma carinha de ruim. Tá com uma carinha de ruim. Eu acho que vai ser ruim. Eu acho que esse é o tipo de adaptação merda que as pessoas acham que vai ser hit, porque o livro é bom. Mas assim, esse tipo de história, pra mim, rende muito em livro. Mas em série, é chato. Uhum. Eu acho que os jovens vão adorar. Eu acho que se fosse. Eu acho que não, é Prime ainda. Se fosse o Netflix, ainda até tinha uma esperança, mas é Prime. Nem tem gente bonita. Meio. Eu acho que se fosse um filme, poderia ser mais. Sim, talvez. Porque é um tipo de coisa que não precisa ser série. Que eu acho que não vai dar conteúdo pra isso. Sim. Eu acho que os jovens vão adorar. E também, né, menino, que também saiu ontem foi um teaser de apenas 20 segundos, né? De Maxton Hall, né? Segunda temporada. Eu adorei Maxton Hall, a primeira temporada. Adorei. Você e Bruno, né? Os únicos fãs de Maxton Hall. Adorei muito Maxton Hall. E anunciaram que a segunda temporada estreia em 7 de novembro, né? Tá um pouquinho distante, assim. Pouquinho. Mas saiu ano passado a primeira temporada, né? Saiu ano passado. Eles estão fazendo um ano de intervalo só, né? Não, mas quando estrear já vai ser quase dois, porque foi no começo do ano passado. Um ano e meio, vai. É, tá bom. Menino, CW renovou aí All American pra 8ª e última temporada. Veio aí, né? Finalmente. CW sobrevivendo com aparelhos, né? É, só tem essa série agora de original CW mesmo. Mas não tem o spin-off do All American ou cancelou? Cancelou, já cancelou antes. Já cancelou. Quem também ganhou data de estreia, né? Isso foi fora do Tudum, né? Foi Ninguém Quer, ganhou data de estreia. A segunda temporada estreia dia 23 de outubro. Né? Enfim, os refrescos. 23 de outubro aí, estreia. E agora vamos ter Leitão, né? Pra aparecer. Leitão Mister, exatamente. Vai. Sério? Vai ser a melhor amiga da Kristen Bell. Menina, e saber que Leitão, eu tava no TikTok, colocaram ela pra assistir Good Girls Go Bad, Sim. né? E ela tava com vergonha. Ela ficou com vergonha. Foi, ela ficou com vergonha. Sério? Foi. É. Ela falou que a carreira... Ela quer fazer... Eu não lembro o que ela falou, mais ou menos, era que ela quer cantar, mas ela tá, tipo... É que ela quer cantar aquelas músicas indie dela, né? Que ninguém Exato. Gosta. Ela falou que essa música é... né? Que a gente gosta da farofa que ela fazia, né? Não de música conceito Sim. que ela queria. Exatamente. Que ela lançou um álbum com música conceito, mas ninguém escutou. Olha aí, a Aline Wirley americana. Quer parar, mas não consegue, né? Aline Wirley americana é foda. Mas vamos. Então, também quem ganhou data de estreia, já que a gente tá falando do Blocão Prime, né? Foi. Gen V, né? Gen V ganhou data de estreia aí 17 de setembro. É, a gente vai temporada. Ver. Vamos, eu né? Vi uma primeira? Eu não vi nem a primeira e não vi nem a original. Ah, eu vi sei. A primeira, né? Então vamos ver. Vamos estar acompanhando aí. Pelo menos o primeiro. Uhum. Pelo menos o primeiro. E aí, menino, vamos então pro blocão aqui. É, Tudum, né? Tudum. Mas eu tenho que anunciar antes uma coisa. O quê? O grande papel de Draco Malfoy sendo Draco Malfoy. Ah, é. Draco Malfoy foi confirmado aí. Tom Felton, né? Depois de ser... coadjuvante em The Flash na CW, é, protagonista de grandes comerciais do Nubank. Agora ele vai interpretar aí o papel de Draco Malfoy, né, em A Criança Amaldiçoada na Broadway, né? Cara, isso aí eu entendo. O cara tá precisando de dinheiro. Ai, igual a Nicole Kidman, né? Pensando no futuro. Não, porra, a Nicole Kidman não precisa de dinheiro. A Nicole Kidman tá maluco, mano. Agora, Tom Felton tá precisando de dinheiro. E outra, só você precisa muito de dinheiro pra você se humilhar a se passar por uma criança. Ele é criança? Não, não, ele é o próprio Draco adulto. Velho. Ah, ele é o próprio... Ah, então... É, ele vai ser o próprio Draco. Obviamente, Draco eu achava que ele ia ser criança, mas um jovem. O Draco adulto, né? O Draco adulto. Não, o Draco com a idade que ele tem, né? Mas tem esse papel na peça? Do Draco? Tem. São os filhos do Draco e do Harry. Se passa, tipo... É só os filhos. Não, se passa, tipo, 25, 30 anos no futuro com os filhos de todos eles. É, não, então eu achava que era só os filhos, entendeu? Não, sabia não aí o filho do Draco é o melhor amigo do filho do Harry. Olha, ah, claro. Que coisa, né? Que coisa óbvia, né? Que rola um casal homoafetivo ali que ninguém se põe. Mas, gente, Scorpio é muito apaixonado pelo Alvo. Ele quer muito pegar a criança ali. Olha aí. Amaldiçoado. Exatamente. Já que a gente tocou nesse assunto, né, menino? Revelaram aí quanto dinheiro os menininhos que vão ser os protagonistas da série vão ganhar, né? Ah, é? Cada um deles vai ganhar 1 milhão de libras por temporada. Achei pouco. Né? 1 milhão de... Mas os bisbete começando? 7,5 milhões de reais. Porra! Achou pouco, garota? Eu achei pouco, sabe por quê? Porque... É, gente que uma série assim muito bombada ganha 1 milhão de dólares por episódio. Ah, mas eles é o primeiro negócio deles. Eles vão ganhar, tipo assim, porque eles vão ganhar as duas, vai gravar as duas temporadas junto, né? É isso. Sim. E aí, fora o que eles vão fazer além disso, né? Uhum. Ah, e a partir daí já aparece um convite pra fazer um filme, fazer um negócio aqui, né? Uma publi. Uma publi, um tigrinho. Um tigrinho. Né? Então... Uma participação numa comunidade transfóbica pela J.K. Rowling. Olha aí. Ah, garoto! Aí, né? A gente vai saber quem são os meninos e os homens. Quem são os de verdade, né? A gente vai saber quem são os de verdade. E já eu acho que a menina mentira. Hermione, ela vai dar muito orgulho pra Hermione antiga. Alane? Ai, tomara. Menino, sabe quem arrumou emprego, né? Antes da gente falar do Zudum, que surgiu. O Nicole Kidman. Não, menino. Arrumou ele já, mas faz tempo, né? Samuel L. Jackson arrumou um emprego, menino. Ele vai pela primeira vez na vida dele fazer uma série regular. Olha aí. Sim. Ele vai fazer o spin-off da série do Sylvester Stallone, né? Que ele faz o Tulsa King. E o Samuel L. Jackson vai estrelar o Nola King, né? Que? Nola King aí. É. Olha, desejo sucesso, porém duvido. Nola King, então ele vai fazer. Ele vai entrar pelo... como é que é aquela coisa da quando uma empresa contrata a gente mais velha, banco de talentos, não era isso? Ah, depende, porque naquele filme que eu amo assistir, inclusive assisti duas vezes quando eu tava viajando com a Amanda, na ida e na volta, um senhor estagiário, né? Que era um programa de estágio sênior. Então, é ele que vai entrar assim, né? Fazendo série, ele é estágio sênior, né? Nunca fez. Esse povo não se aposenta, não, gente. Eu tô doida pra me aposentar. Tá desfalcando o INSS, Amanda. Ah, é verdade. Aff, teve desfalque. Tudo culpa do PT. Entendeu? E aí essa barra que aconteceu. Entendeu? Complicated então, tá, né? Demais. Muito, muito complicated. Muito complicated. Você tá complicated pra eles, imagina pra gente, né? Imagina pra nós, né? É, gente. Gente, Nicole, aqui a gente vai gravando uma série por mês pra poder conseguir juntar o dinheiro do cartão de crédito. Pra poder se aposentar com o teto, né? É. Pagando o carnê do INSS por 2 salários. Fazendo 4.500 pontos, você consegue. Ah, eu acho que nem para a sua idade, a sua dívida, seu tempo trabalhado, não sei o que, não sei o que. Exato. Quanto será que ela tira limpo? Uns 3,5? Ah, amigo, eu acho que dadas as circunstâncias hoje em dia, acho que uns 3,200 no máximo. Limpo. Eita. Queria saber como é que foi. Será que ela teve que pagar muito no imposto de renda que ela declarou? Ah, não. Acho que ela declarou. Tu acha que esse povo declara? Sonegar imposto, gente. Isenta, isenta. Então vamos falar de Tudum, né? Vamos falar de Tudum aí, que teve na última semana, apresentado por minha filha e de Márcio Zanon, nos dando muito orgulho, Sofia Carson. Ai, Carson, querida, amo muito. Linda, gente. Demais, linda. Ainda cantou, né? Ainda cantou também, mostrou sua bela voz, maravilhosa. E entre as novidades, aí a gente teve o primeiro trailer, né, de Round 6, terceira temporada, que estreia dia 27 agora de junho. Que né? Eu queria dizer que eu não vou ver, mas eu vou... Eu gostei muito do trailer. Porra, o trailer é bonzão, hein? O trailer é bonzão. Ah, mano, tu assistiu quando a gente tava viajando, tu vai assistir agora? Vou, menino, tô te falando. Eu não queria ter gostado da segunda temporada, mas eu gostei. Eu não gostei da segunda temporada. Eu gostei. Assim, eu não achei a primeira infinitamente melhor. Mas eu gostei da segunda, assim. Eu vi todinha empolgada, com vontade de ver. Foi. Eu também. Mas o trailer foi entregado naquele trailer, viu? O trailer foi bafo. Foi muito bom. A bonequinha lá fazendo a corda. A bonequinha namorando, né, menino? Achei. É, até a bonequinha namora e você, Sassi. Tamo bom. Tô chupando o dedo. Que é o máximo que a gente tá chupando hoje em dia. E olha. E a bonequinha chupando a rola reborn, né? Exatamente. Até os reborn, gente. Pelo amor de Deus. Ai, difícil a vida do pobre mesmo, né, gente? Muito. É porque aquele negócio, gente, a carne só cai no prato do vegano. É isso. A gente também teve seis minutos da segunda temporada de Wandinha. E eu já achei uma das coisas mais insuportáveis que eu poderia ter visto. Não, o que eu fiquei muito chocado é que a Netflix tá mesmo acreditando que Wandinha é a coisa mais maravilhosa que tá. É o grande mundo. É a série mais vista, né, amiga? Da história da Netflix. Esse é o lance, amiga. Eu não acho que vai manter esse negócio aí, não. Ah, né? Porque eu acho que a primeira temporada é uma novidade, tudo bem. Porque eu acho até uma série interessante. Mas pra eles manterem a mesma coisa, eu duvido muito. Ainda mais que o Tiranteja tá de saco cheio fazendo esse negócio. Sim, ela falou que se sente infeliz, né, por causa do papel, né? É mesmo? Feliz. Aham. Ela falou. Ela tava com uma cara de cu naquele negócio lá. Muita cara de cu. O que pagaram? Botaram ela pra ser própria da... Botaram ela pra ser própria da Lady Gaga na cursiva, né? Sim. Eu achei que ela serviu um carão. Achei boa, mas ela falou assim, ah, eu não precisava. Mas é o carão de plantinha, né? Cara de cu que ela faz, sempre. É, a cara de cu de plantinha. E o pior que eu gosto dela. É a cara de cu default que ela tem. Mas eu acho que ela tá na mesma pegada que nós. Assim, Wandinha não é tudo isso, galera. Calma aí. Mas, eu acho que tinha um apelo muito bom da galera saudosista da família Adams. E conquistou muitas crianças. Porque tu vê muita criança imitando Wandinha. Então, agradou gregos e troianos. Só que eu acho que agora, a segunda temporada... Eles querem entregar um conteúdo com essa história aí de serial killer, esse Dead People, que eu acho que não vai entregar. Uhum. Acho que vai ser chato, as crianças não vão gostar, a galera saudosista também não, e vai ficar com Deus. Então, e eles vão meter uma dancinha pra fazer a mesma coisa, pra viralizar igual... Porque assim, o que viralizou muito Wandinha foi um gay desocupado que pegou a cena da Wandinha e colocou na música da Lady Gaga. É, pra sorte dela sempre vai ter um gay desocupado pra fazer isso, então. É isso. Mas eu acho também que vai ficar com Deus. Acho que nossa, terceira temporada é difícil. Esses seis primeiros minutos são péssimos, não acabava jamais. Não acabava jamais. Meu, e é muito ruim, porque é um negócio muito forçado. Que não era assim. Eu entendo que Wandinha tem um humor forçado e tal, mas eu achei que era um negócio que passou além da conta. Ou eu também não sou o público, né? Tem também essa aí, né? Ah, não, amigo. Nem acho que é esse o caso, não. Acho que a Wandinha não tem história pra render, entendeu? Uhum, é isso. Se fosse a família Adams, né? Família Adams, beleza. Agora, só a Wandinha, esse núcleozinho dela é bem fraquinho. E essa história que botaram aí pra ser a linha principal da temporada... Achei muito batido. Então, sei lá. Enfim, vou ver, né? Os primeiros episódios, pelo menos. Não vou garantir. Não vou garantir que eu vou ver a temporada inteira, mas. Eu não gostei nem um pouco da primeira temporada, então a chance. Depois de assistir esses 6 minutos, a chance de assistir qualquer coisa relacionada a isso é nenhuma. E eu não lembro nem porque que eu continuei, porque eu lembro que eu vi o primeiro, não vi mais, aí depois começaram a falar, falei, vou ver pra não sofrer de fomo, né? Então, a febre do momento é ter fomo, né? Então. Eu amo. Eu amo. E aí, menino, né? Vandinha também vai ser dividida em duas partes também, né? Julho e agosto, acho. Vou até abrir aqui, né? Pra poder passar. Ah, já é julho? Já é julho. Ah, não, minto. Vai ser primeira metade 6 de agosto, segunda metade 3 de setembro. Tá? Dance, dance, dance with my hands. Então vai ser Round 6, Stranger Things e Vandinha. Não, Round 6, Vandinha e Stranger Things, né? Tá. Que vai ser dividido em 3 partes, né? Na temporada final. Tivemos um teaser que, na verdade, foi 99,99% de cenas antigas e 0,00001% com cenas novas, né, da temporada mesmo em si. Primeiro volume de Stranger Things estreia dia 26 de novembro. Segundo volume estreia dia 25 de dezembro. Né? O Natal. Exato. E o episódio final estreia dia 31 de dezembro. Lembrando que vai ter um horário especial para ser Stranger Things. Então, no Brasil, tanto volume 1 quanto volume 2, quanto episódio final, saem às 10 da noite do Brasil. De quem vai ver isso? 10 da noite da virada do ano. Eu que sou uma pessoa triste. Ah, Eduardo Sassi, eu vou tacar um negócio aqui que vai varar aí em Curicica. Tu não vai ver Stranger Things. Tu não vai mesmo. O lance é, não entendi. Eu acho, porque eles por que não fizeram essa porra de um episódio semanal? Por que tem que lançar em 3 partes? É só dividir cada semana um episódio, as pessoas comentam, fomentam o bagulho. E porque Natal e Ano Novo? Tipo, épocas que as pessoas não estão vendo nada na TV, as pessoas estão celebrando com a sua família, com seus amigos. Então, assim, não entendi o objetivo. Está bom, também não vejo essa merda, não sei porque eu tô tão indignado. Eu não vejo. Tô empolgado, porque o trailer também ficou muito bom. Ficou mesmo. Principalmente as partes novas, assim, você vê. Porque, assim, tem Will. O ator do Will é problemático, né, gente? Todos sabemos, né? Mas sim, o personagem eu gosto muito. E aí eu estou temendo pela vida do meu personagem favorito. Noazinho Schnapp. E o bom desse vídeo é que mostra o quanto eles eram piticos quando eles começaram a fazer essa série. Muito pequenininhos. Muito pitiquinhos. Né? Quando eu via, né? Ai, ai. Também tivemos, né, menina, aí o trailer e a data de estreia de Um Maluco no Golfe 2. Né? Que esse é um dos poucos filmes do Adam Sandler que eu não gosto, né? O Maluco no Golfe. Que vai fazer 30 anos ano que vem, né? Vai fazer 30 anos ano que vem. E aí esse ano tem o Maluco no Golfe 2, que estreia dia 25 de julho. 25 de julho aí, o Maluco no Golfe 2, com o Adam Sandler, com Julie Bowen. Né? Eu gosto de Julie Bowen. Posso te fazer uma pergunta, Sassi? Pode. Precisávamos de Um Maluco no Golfe 2? Amigo, não precisava nem do 1, que eu não gosto. Então é isso. Eu gosto muito da discografia da Dan Sandler, mas O Maluco no Golfe é um que eu não gosto. Não gosto mesmo. Também tivemos o primeiro teaser, né, do Frankenstein do Del Toro, que foda. Foi belíssimo. Belíssimo. Foda, foda. Belíssimo, eu acho que é o que eu mais gostei desse Tudum, foi esse do Frankenstein. Tivemos aí... Eles vão tentar pôr no Oscar esse aí? Com certeza, porque ele vai estrear em novembro. Vai ser o deles do Oscar esse ano? Provavelmente. Se nada der errado. Nem a Mina Pérez, né, gente? Ano passado vieram com essa bomba, né? É isso. E aí no elenco a gente tem Oscar Isaac, né? Temos Jacó Elordi fazendo o papel da criatura. E também a neta da atriz brasileira Mia Gladys, né? Maria Gladys, Mia Goff. Mia Goff lá no evento, lá enquanto a avó dela tá maluca lá no Rio de Janeiro pedindo dinheiro. Minha avó tá maluca, né, menino? ela podia ter cantado, minha avó tá maluca. Né? Tudo. E a novela não ia chamar Vovó Sumiu, que depois mudou pra... Exato. Depois tudo é família, exatamente. A gente também teve aí o primeiro teaser, né, e a data de estreia de Vivo ou Morto, né, um Mistério Knives Out, aí terceiro filme da franquia, que vai estrear em 12 de dezembro desse ano, de 2025, né? Knives Out aí 3. Bom, pra quem gosta também, que eu não gostei de Knives Out. O primeiro eu gosto, o segundo acho chato. Me divirto com os dois. Me divirto com os dois. Também tivemos aí o anúncio, né? O anúncio e o videozinho do novo personagem de One Piece, né? Tony Chopper. Aí que achei uma fofura, o personagem muito fofo. Querido. E eles anunciaram que a série só estreia em 2026, tá? Quase 3 anos depois da primeira temporada. Ah, já virou rotina, né? Essa parada. É porque eu sou da época que as séries faziam temporadas ano após ano, né? Sim, pois é, eu também. Então eu tenho esse problema. Se a pessoa volta pra ver a temporada, não volta a mesma empolgação, gente. Não tem como. É, 3 anos demais. E a gente também teve o trailer, né? Foi um trailer todo do filme The Heap, né? Que é o filme do Ben Affleck com o Matt Damon, mas eles não soltaram esse trailer online, né? A gente teve o trailer, mas eles não soltaram o trailer online. E o filme só estreia também, se eu não me engano, em janeiro de 2026, né? Que foi o Ben Affleck, foi o Matt Damon, foi a Teyana Taylor com a barriga trincadíssima, chapadinha. Viva. Né? Maravilhosa. E aí, esse foi o único trailer que eles não soltaram. Filme, né? De não pai, né? Filme de pai, pô, eu vou assistir muito esse filme é minha cara. Uhum. Vou assistir muito. E pra gente, então, encerrar nosso bloco de notícias e amenidades, vamos falar de uma coisa que a gente gosta. Menino, né? E Sofia? O que tem Sofia? Anunciou o filme dela. Menino, o filme já tá pronto. Dia 1º de agosto. Dela. Tá pronto o filme. Dia 1º de agosto, né? Ah, já vai sair agora? Sim, Minha Vida em Oxford. Tá gravado. Menino, já. Menino, eu não sabia. Eu achei que tinha tudo anúncio lá mesmo. Não, amigo, estreia dia 1º de agosto já. Porra, tem data. Minha filha nem me ligou pra me avisar, mandou um zap. Tá, se você seguisse o canal do WhatsApp da minha empresa, você teria visto, porque eu postei lá, que eu posto tudo da nossa filha. Ai, menino, eu não quero ter o WhatsApp nem da minha empresa, imagina da sua. Aí, mas é um canal de informação, né? Mas é, meu ano em Oxford, estreia esse ano, estreia dia 1º de agosto, na verdade. E Evelyn Hugo, anunciou o elenco? Anunciou, sim. No inferno. Mas não começou agora, dia 2 de junho? Começou no inferno. Saiu o livro novo, né? Da Taylor. Evelyn Hugo? Foi outro casal sapatão, né? Eu não sei, menino. Eu comprei já, porque sou putinha de Taylor Jenkins Reid. Falou que tem outro casal sapatão lá. Ela é sapatão frustrada, essa mulher. Ela não é sapatão? Não. Você também, sabe? Gente. Não, ela não é sapatão, ela é casada com um cara. Ela é goi. Só que... Ela é goi. Só que, cara, ela bota tanta tensão sexual entre mulheres nos livros dela que eu acho que ela tem alguma coisa mal resolvida aí. Porque ela não se declara nem bissexual, então... Bissexual! Às vezes ela é só fetichizeira também, né? Versátil é o seu nome, né? É o meu nome, eu acho. Então, pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Falar de um assunto que a gente gosta muito. Ah, também teve o trailer de Wicked Parte 2, né? Ontem saiu. Ai, gente. Eu chorei, gente. Eu chorei. Foi belíssimo. Amiga, na hora que começa, I heard it say. Eu falei, caralho, minha grande, come meu bunda. Porra, foi belíssimo demais, gente. Praticamente tem toda a música no trailer. E a gente reclamando, falou, gente, essa parte vai ser uma bosta, ninguém gosta da segunda parte do Wicked, aí veio esse trailer de sambou na nossa cara. Tudo. Mas então, hoje dessa semana, a gente também teve aí, finalmente, né, o anúncio da data de estreia da segunda temporada de Drag Race Brasil. Yes. E também conhecemos as nossas queens, né, as nossas 10 queens aí que vão participar do programa, que estreia dia 10 de julho, né, no WoW Presents Plus, aí a gente dá o serviço completo, né, e comandado mais uma vez pela nossa querida, nossa mãe, Greg Queen, que tá fazendo umas publi maravilhosas pro Grindr, gente. Maravilhosa. Eu tô morrendo de rir com essas publi, gente. Ai, gente, uma pior que a outra, mas tá ótimo. Tá ótimo. E também as voltas aí do Tuberto Alex e Bruna Braga, né, maior comediante desse país. E, menina, é a primeira temporada internacional do ano. Olha aí! Brasil, Zil, Zil, Zil, Zil. É o Brasil, é o cozil do cozil, né? É, porque só teve americano até agora. É verdade, é verdade. E aí vamos então aqui para as nossas, né, as nossas queens. Queen! Queen! Né, começando com Adora Black, né, que tem 26 anos, é de Brasília, Distrito Federal. Belíssima. Bela. E grande hit aí, ó. Adora Black rapidamente causou um grande impacto na cena drag brasileira, apesar de seu tempo curto como drag queen. Conhecida por suas performances cativantes e seu inegável sexo appeal, o nome de Adora carrega um significado importante. Ela escolheu Adora para garantir que sempre fosse as primeiras na lista, enquanto Black celebra com orgulho sua identidade negra. Juntas, as palavras formam, inclusive, um trocadilho inteligente, traduzido para português, que diz Adora Preto. Amo. Amo. E ela tem também, por causa que ela é fã da Dor Delano. Da Dor Delane. Imaginei isso. E aí é uma das coisas que ela também ajudou a colocar o nome dela. A próxima aqui, menino, é a Belt, né, que tem 37 anos, tá? E é de São Paulo. É São a Vera. A Vera temporada. Achei essa é mais sem graça. Eu também achei ela bem sem graça. E aí tá aqui, Belt nasceu durante o período pandêmico, onde descobriu sua veia artística ao participar de um workshop de maquiagem. Seu nome é uma homenagem ao icônico músico brasileiro Belchior, aonde reflete seu espírito transformador e a poesia profunda traduzida no álbum A Alucinação. Com eu raízes na dança. Véia, né? Véia. Belchior, né, velho? Se bem que eu e a Amanda somos velhas, a gente não tá falando de Belchior, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, né? Pelo amor de Deus. Respeito. Com raízes na dança, sua trajetória como drag queen começou como um ato de autodescoberta e exploração criativa em meio aos desafios do isolamento social. Suas performances canalizam a essência do amor, da reinvenção, da expressão da alma, incorporando ainda a resiliência que molda sua arte. Gente. Tá, querida. Lacre. Plau. Aí tem que ver as fotos Lacre, delas, sim, pra lembrar quem que é a cara delas. A próxima, né, menina, é Chanel. Chanel, 21 anos, é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ah, meu Deus. É. Também achei nada contra. Não gostei, não. Nada contra, mas, né, esperamos barracos. Ai, ai. Chanel é uma caixinha de surpresas. Em um momento ela se apresenta como uma grande diva como Diana Ross, em outro viraliza ao incorporar a make da garota possuída de um exorcista. Seja como uma bruxa do mar ou como uma vampira, Chanel adora ser sexy e assustadora. Orgulhosa de seu sucesso, construiu uma carreira sólida em um curto espaço de tempo. A artista iniciou sua trajetória drag em 2022, onde rapidamente foi destaque em sua primeira competição, a Drag Sunset. E apenas em um ano na cena carioca conquistou títulos e alcançou a fama viral por seus vídeos. Conhecida por seu estilo ousado, criativo e impecável, a Queen é celebrada por suas performances elaboradas. Tá? Próxima é a nossa favorita, a campeã moral. Amo! Desiree Beck, 34 anos, de Salvador. Ah, maravilhosa, perfeita. E eu vou ler isso aqui sentando no macho da Desiree. Amor! É a piada do Golgada, né? Uhum. Que ela fala uma vez que ela escreveu o texto sentando no macho dela, e aí depois todas as outras começam a falar que fizeram alguma coisa sentando no macho da Desiree. Só a NASA fez, né? Mas eu falei isso sentando na Desiree. Exatamente. Arrasou. E Desiree é a primeira participante drag ativa que vai ter no Drag Race também. Vamos procurar esse vídeo pra mandar pra Amanda. Ah, é muito bom. Ela tem cara de ativa, não. Não, mas ela não é. É que ela fala que não existe drag ativa. Aí todo mundo fala que ela é drag ativa. Desiree Beck é uma queen ousada, conhecida por sua presença de palco e performances impecáveis e arrebatadoras. Natural do interior da Bahia, encontrou inspiração para sua drag em RuPaul's Drag Race e escolheu seu nome como a união do sonho infantil de ser uma estrela com uma homenagem ao sobrenome da família de seu marido. Fervente como um acarajé baiano, Desiree já conquistou diferentes títulos em concursos de talento e beleza, O estilo de sua drag é marcado pela estética perua, onde mescla atitude e extravagância. Durante a pandemia, Desiree brilhou com a criação do TNT Drag, competição nacional que revelou nomes como Kuganza, Tristan Soledad e Aquarela. Com humor afiado, versatilidade e elegância, já foi uma das apresentadoras do festival Realness e do Gongada Drag. Pronta para gongar no Reading Challenge, a Queen promete risadas, looks e muita presença na Workroom. Oh. Menina, você sabe que Dakota ganhou o TNT Drag, né? Olha aí, pelo menos ganhou alguma coisa, né? Pelo menos ganhou alguma coisa nessa vida, né? Próxima aqui é Melina Bley. Né? Melina Bley deve ser parente do Lucas Bley, né? Marido do Lucas Rangel. Melina Bley é uma drag carismática e com uma presença marcante e aclamada na cena vibrante e noturna do Rio de Janeiro. Ah, nem falei que Melina Bley tem 30 anos, tá? Com 7 anos de carreira, se destaca pelo domínio de design de figurinos, perucaria e por suas performances. Deixou a faculdade de publicidade e sua vida pessoal para se dedicar integralmente à arte drag, sendo hoje um dos ícones da cidade maravilhosa. Tá? Não sei se eu gostei dela, não. Também não achei graça, não. A próxima é Melody Queen, 30 anos de Belzonte, né, Minas Gerais. Melody Queen é uma artista de Belo Horizonte que vem se destacando como uma drag trans que tem como missão quebrar estereótipos e desafiar as normas sociais. Já foi reconhecida com prêmios como Drag Sunset BH 2024, Drag Star, Drag Mais Giz, Drag Mais Giz, Rainha do Bate Cabelo de Minas Gerais em 2020. Porra, só prêmio relevante. Olha. Sendo o último reflexo de uma das suas performances intensas e energéticas, que são marcadas pelo famoso Bate Cabelo. Tá? Essa a próxima. Gostei. Essa também é que o povo tá fazendo. O povo tá prometendo muito com ela, né? Então, menino, eu tô vendo aqui no Instagram as drags da primeira temporada, tudo comentando lá no post dela. Olha aí. Vamos, escuta essa melodia aí, Brasil. Próxima aqui é Mercedes Vulcão, de 36 anos, mais uma da cota idosa, que é de São Paulo, né, menino? Mais uma de São Paulo. Mercedes Vulcão é uma potência teatral da cena drag brasileira. Antes de se tornar drag, Pedro Machite atuou por anos no teatro, mas nunca se encaixou nos padrões de masculinidade que eram impostos socialmente no teatro. O teatro tem isso, amigo. É? Padrões masculinos no teatro? Um padrão masculino. Nem padrão, nem masculino tem no teatro. Uhum. Então tá, né? Pois sempre se enxergava nas personagens femininas. Em 2015, ao entrar no universo drag, encontrou sua tão sonhada liberdade de expressar e aflorar esse lado mais feminino, o que permitiu romper com as barreiras de gender. Tá. Amiga, foi um dos Meet the Queens que eu mais gostei, foi dela. Olha aí. Eu gostei muito do jeito que ela fala tudo. A feminilidade dela te encantou, né, amiga? É, sim. Na verdade, ela é padrão, né? De teatro. Mas uma coisa que eu gosto nela é que todas, se você for parar pra ver, todas as brasileiras têm nome em inglês. Ela é a única que tem um nome em português. Assim, não que não tem que ter, tal, tá? Tem a pluralidade de Brasil, blá blá blá. Mas assim, é Brasil, né? Vamos ter os nomes em português também, pra me ajudar? Igual Márcia Pantera, gente, é muito bom. Amo! É, Márcia Pantera. Muito bom. Qual que é a da Suzy? Suzy Brasil. Suzy Brasil é a minha favorita, gente. Suzy Brasil, Valentine, são muito maravilhosas. Então, gente, é que as drag mais novas têm os nomes mais... coisa, mas tudo bem. Então segura a próxima, né? Porque a próxima é Paola Hoffman Van Cartier, de 36 anos, de Vila Velha, Espírito Santo. Mais uma idosa. Hoffman Van Cartier, puta que pariu. É isso. Paola Hoffman Van Cartier é uma pageant queen versátil que exala beleza, elegância e carisma em suas apresentações. Seu nome homenageia suas raízes italianas, sua drag mother, Vanessa Van Cartier, vencedora da segunda temporada do Drag Race Holanda, uhum. e a House of Hoffman, que fundou junto a Eliza Hoffman. Apaixonada por competições, já venceu títulos como Global International 2017, Elegant Queen Itália 2023, Queen of the North Continental 2023. Sua passarela e lip sync se destacam pela precisão e sofisticação. Com 20 anos de carreira, brilhou como performer residente de casas noturnas na Itália e na Irlanda do Norte. Nos últimos 6 anos, conquistou seus maiores marcos como drag, sendo um deles a participação no Miss Continental 2023. Eu amei esse nome, Global International. Global International? Global, você já imagina. E se eu não me engano, ela mora em Portugal, não é? Essa aí? Não diz esse lacre aqui, no caso. Porque eu tô na Europa. Assim, gente, não vou estar torcendo pra drag que não mora no Brasil. Você me desculpa. Cancelada. Gente, já problematizando tudo. Já problematizei o nome e quando eu não moro no Brasil. Cancelada. A próxima, menina, é Poseidon Drag, 28 anos, Rio de Janeiro. Ah, achei tão bonitinha essa roupa dela. Toda ah, eu achei linda também a cor, tudo. Fofa, achei meio jujubizinha ela. Uhum. Poseidon Drag é uma queen cômica, olha aí, comedy queen. Ai, herança de Miranda Lebrão 33. Ai, se for comedy igual Miranda Lebrão, fudeu. Tamo fudido, né? Que criativa e deslumbrante. Meu amor, você é muito criativa. Que brilha na cena drag carioca. Natural do Recife, atua como drag há 13 anos. Ser reconhecida como uma drag superstar seria a maior validação de seu trabalho. E seu maior sonho é deixar de ser queen de destaque estadual para se tornar uma artista de relevância internacional. Ah, eu gosto que está vindo agora nessa temporada, tem mais drag mais velha de carreira, né? Porque da primeira temporada é só as drag novinhas, de 5 anos pra cá, e agora tem umas mais sem se você né? pensar que ela tem 28 anos e tem 13 anos de drag, né? Então, cativo. Ela tá pode desde isso? 12, pode adolescente pode. Fazer drag? Pode, pode. Adolescente pode, faz pode. Até filha, né? Fazer drag não é demais. É verdade. Faz tudo drag, né? Porra aí, foda, né? E a última drag, menina, é Ruby Knox, 31 anos, Recife, Pernambuco. Tá? Ruby Knox é uma queen sensual, versátil. Versátil tá em moda, né? Versátil. Tem alta, né? Versátil é o seu nome. E fascinante. Natural do sertão pernambucano, ela brilha na cena drag do Recife há mais de uma década. Com formação em teatro e sua paixão pela arte burlesca, ela promove shows envolventes com elementos circenses que são marcados pela força, graça e autenticidade. Olha, posso estar enganada, mas achei meio fubanga. Ah, achei que o Luke entregou. Ah. Então, vamos conferir. Eu quero muito que esse primeiro episódio seja de show de talentos. Porque eu adoro quando tem show de talentos, você já conhece cada uma mais ou menos como é que é, né? Já assim, conhece as fubangas tudo, né? É, porque o primeiro da temporada passada, que foi a de música, e aí teve Vem Mozão e Madrugatas. Nossa, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, foi foda nada. Foi maravilhoso. Ah, gente, gata. Não, ai, tira, não, gata é ruim. Mas Vem Mozão é maravilhoso. Se não tiver ter o grande hit, vem pro estúdio da Betina. Mas na época a gente não gostou de Vem Mozão. Eu lembro que a gente com o tempo. Não, com o tempo a gente gostou de Vem Mozão, porque a gente falou que a segunda música era melhor. Não, desde sempre não, Mama Ruby amou. O Madrugatas era melhor de dança, né? Porque as minhas gatinhas. Eu nunca gostei de Madrugatas. Nunca. Também não. A gente não gostou de Madrugatas, mas a gente falou que. No conjunto foi melhor. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que Vem Mozão era muito mais superior. Mas a gente sempre achou um hit como música. Só as gatas não mandaram bem. A música é muito boa, gente. Não tem como. Exatamente. Mama Ru amou, né? Porra. Inhaí. Inhaí. Cara, é hit demais. Eu amo seu modelo, faço moda. Eu vou até pegar aqui agora, gente. Eu só queria dizer que eu chamei Ruby Knox de fubanga e Dudu Bertolini falou que ela é fundamento e fundamental. Olha então... aí. Então. E, gente, Bettina foi pro bórum nesse episódio, né? Foi. Gente, o melhor verso é o da Bettina. Eu não entendo como é que ela foi bobona. Eu estou trazendo aqui essa belíssima canção pra gente desgustar, né, menino? Desgustar, porque, assim, gente, já falamos pra você que o resto da pauta é todo horrível, vai acabar em 10 minutos, então... É isso. Mas só é que eu vou jantar, e aí vocês vão começar a dar a pauta, eu janto, quando eu voltar, acabou. Ai, você é uma cretina. Você é muito cretina. Você tinha que almoçar. Você tinha que jantar agora. Jantar. Não, menino, eu tô esperando. Tá esquentando lá, porque a gente... Minha mãe saiu, foi pra rua e voltou cheia de coxinha. A gente foi comendo coxinha. Ai, que delícia. E minha mãe fez um brownie delicioso, porque eu fiz um domingo. E ficou parecendo uma sola de sapato. Ah, é mágico? Que? O que que é mágico? Que? Brownie mágico de Dana Paola? É, Dana Paola. Vem com alguma coisa. Fica, você fica bem louco. Ai, gente, olha como a NASA era feia. Cara, já começa com essa cara. De outro planeta. Meu nome é NASA, a farofeira. Também conhecida como a babadeira. Ou talvez conhecida como a burra. Gente, é muito ruim esse verso dela. A pobre, né? Primeira eliminada. Injustiçada demais. Faço moto, sou modelo, sou atriz, vou te fazer babá. Mano, meu amor. Faço moto, sou modelo. Pega minha mão, que a pista é só nossa. Grande aquarela, né? A aquarela lança meio simpatia. Quem que ganhou? Não lembro. Foi eu. Ah, não, quem ganhou foi o Ganza e Xanon, eu acho. Não, esse aí quem ganhou? Foi a Miranda? Não teve, escolhi pelo grupo. É verdade. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. É isso. Sente a luz do verso, mas não se incomode. Não se incomode. Mas a Bettina é bem fubanga nesse episódio também, né? Prepara o close que eu te pego na pose. Clarinho, né? Só sou o boazinha na minha cabeça, coloridinha. Aquarela passando na janela. Imaginamos ser uma mortadela. Não sei o que pensar, nem o que imaginar. Já estamos muito longe, agora é só aproveitar. Tô tão perdida, vamos nos achar nessa festa peculiar. Gente, mas ia ser muito ruim esse verso dela também. As aquarelas é muito ruim, né? Agora é muito ruim. E agora vem aqui. Ah, você tudo que você acha muito, né? Ah, não, com a né? Um pouco de mim eu vou. Ah, muito mais. Velocina pra ele com esse cabelo de espiga de milho. A gente vai fazer maratona da primeira temporada de novo. Miranda. Ó. Diva Mó. Bettina Polaroid. Diva Mó, gente, muito injustado. Como pode? Cara, ela mal sabe. Começou o Drag Race que eu assisti, né? Eu lembro de ter achado tudo muito estranho no começo, né? Depois eu me envolvi, mas eu tava achando tudo muito estranho. Se envolveu, mas continuou horrível, né? Exato. Mas aí eu passei a mais três, né? Sabes, mas ama minha Lebrão. Essa é parte da Miranda é totalmente fora de tudo. Não faz sentido nenhum. Tipo, como sempre investe, ele faz. Parece que foi o Suno que criou uma parte extra, não fez sentido. Faísca em seu coração para brilhar com a luz do salão. Vivendo toda essa emoção. Gente, ó, revendo, Bettina Polaroid foi totalmente injustiçada. Como que a outra lá ficou? Essa aí. Essa morte? Não podia ter ido. Ativa a morte. A NASA é a pior de todos, gente. Faz um chuchu, né? Nossa, chuchu, NASA. Não. E o pior que eu tempo a gente começou a gostar da NASA, né? Não, eu amo a NASA. Eu amo a NASA, né? Eu gostei como ela subverteu o lance do chuchu, né? Porque ela foi tão zoada por isso e hoje em dia ela leva tão de boa, assim. É. Eu achei assim muito legal. Assim como descrito no livro de Gênesis, né? Gênesis, né? Eu amo muito. Ah, o livro de Gênesis. NASA é o único que teve, o único lip sync bom é o da NASA, né? Sim. Temporada. Sim, sim, sim. Verdade. Inclusive, Greg disse que escolheu as músicas do lip sync agora, né? Vamos ver quais merda que vão entrar, né? Só a música dela. Bom. Então acabou no segundo episódio, né? True. Ou vai ser a mesma música todos os episódios? Pode ser, todo episódio para Everyday, né? Sim. Eu, baby, te convido para o meu bailão. Né? Eu vou aproveitar essa deixa e vou jantar e já volto. Menino, mas agora que a gente falar de Drag Race, vocês pediram pra falar de Drag Race? Tu vai jantar? Não, amigo, não vamos falar de Drag Race, que eu não vi. É semana que vem, quando o bolso de volta. Entendi, então. Entendi. Foi essa fake news aí que você jogou, né? Foi, eu que joguei, mas... Foi a Amanda que jogou, não fui eu, não. Disfarça, disfarça. Jogaram essa fake news aí. Dispersa. Ai, ai, mas então encerramos aí nosso bloco de notícias e amenidades, né? Uma delicinha, muito gostoso. E vamos então, felizmente, pro que tem aí, né? Que é pauta, né? Ah, peraí, deixa eu falar só mais uma coisa. Na verdade, claro. Eu queria que o Zanon estivesse aqui, porque assim, eu acho que a gente deveria falar, pelo menos assim, menção honrosa, antes de entrar na pauta, sobre Marissa Maiô. Quem? O grande. Ah, tá, o programa da. O programa da IA. A melhor coisa que a internet já fez na última semana foi esta merda. Você viu os novos pedaços, amiga? Amiga, só vi o que o Zanon passou. Saiu mais novos pedaços hoje, né? O pedaço que tem a Pink na rua, numa bagulho de acrobacia. Cara, sério, é assim, por que eu acho que tem que ter menção honrosa? Porque eu tava falando pros meninos, a primeira vez que eu vi essa merda, eu vi, assim, querendo pensar, que eu sempre penso quando vejo coisas bizarras na internet. Meu Deus, as pessoas estão com muito tempo, né? Como é que elas podem perder tempo fazendo uma coisa dessas? Mas, assim, gente, eu ri genuinamente. Acho que é bom que elas estão com muito tempo, né, amiga? Sim, amiga. Eu agradeço muito essas pessoas que têm muito tempo de fazer isso. Porque, assim, eu ri muito dessa merda. Muito. Mais do que eu acho saudável. Era isso que eu tava falando pros meninos. É, e eu entendo quem acha super sem graça. Mas, assim, eu amei demais. Gente, não é sem graça. É maravilhoso, pelo amor de Deus. É maravilhoso. E eu vi um comentário falando que a mulher parece a Embucete. E ela parece muito Embucete. É tipo a cópia. Eu acho que foi inspiração, na verdade. Então, assim, pensa se a Embucete tivesse um programa ao vivo na tarde da Record. É esse programa. Cara, Marissa Maiô seria o maior sucesso da televisão brasileira, com toda certeza. Que é o do Rony? De quem? Que Rony fez na IA? Mas não, foi ele que fez, não. Ah, eu vi um que ele tinha feito uns pedaços. É, ele postou, né? Mas não foi ele que fez, não, menino. Mas é maravilhoso, né? Você tem que ver todos os pedaços que saíram. É, porque se tem Embucete, né? Achei que fosse ele, quem? Pois é. Não, Marissa é Embucete. Ela é a cara da Embucete. Só que de maiô num palco. Gente, isso aí. É maravilhoso, gente. É muito bom. É muito hit. Posso fazer uma menção também, Sassi? Pode. Eu não sei o que vocês acharam de Sereias, mas amei essa minissérie incrível, sem falhas, né? Com nossa querida Sultan aí sendo seduzida pelo canto de Juju, Juliane. Amigo. Amigo, você tá sozinho nesse barco. Eu e Henrique amamos, é o importante. Oi. A gente odiou muito. A gente odiou com força. Eu imaginei, mas vocês viram, mas Sassi viu toda? Eu vi toda. Então, é incrível. Eu acho o último episódio um pouquinho mais fraco, mas até o quarto achei uma loucura deliciosa. Porque pra mim foi do nada pro lugar nenhum, então eu fiquei... Então tá bom, né, gente? O que importa é que Sultan é da belíssima pra caramba, né? Ranira também, lindíssima. Gente, Ranira... Henrique tava notando que Ranira é a cara do Will Poulter. Sim! A gente olhava pra ela e falava, gente, botaram a peruca no Will Poulter e seguiu. Ela é parecida, sim. Ela é Mas parecida. Tem relação? Não. Acho que não, acho que só... Aparece. Só a carinha mesmo. Amassadinha mesmo, os olhinhos, né? Sim. Mas é isso, gente. Deixa a Marissa maior. É melhor e maior do que qualquer coisa que a gente vai falar aqui agora. Ah, mas é a melhor série de Kevin Bacon do ano, né? Sereias. Ah, junto com a do demônio lá. Sim. Só fez hits. As duas encerradas, mas só fez hits. Maravilhoso. Amamos. Amamos. Ai, ai. Então vamos aqui, né, falar das nossas pautas. E como... Ainda bem que já fizemos o disclaimer no começo, pra depois ninguém reclamar, né? É. Salubridade, essas coisas. Né? Desculpa, gente. Eu vou passar o programa inteiro pedindo desculpa. É isso, igual a mim. Mas vamos começar falando com Deputy Kill, né? Nova série britânica da Netflix aí, né? Que aparentemente eu vi errado, né? Que as pessoas gostaram muito, Isabela Boscov, né? Amigo, falou que a série é muito inteligente. E eu, essa série tinha um potencial, entendeu? Eu achei assim. Apesar de Cold Case requentada, né? Cold Case requentada. Não, e vale dizer que assim. Todos os episódios dessa temporada tem mais de uma hora e não tem motivo pra isso. Meu Deus. Eu só vi o piloto. Bem, né? Eu morri vendo o piloto, minha alma saiu do meu corpo, né? Enquanto eu tava assistindo esse piloto. Uma hora e seis minutos, né? Porque a premissa da série é essa, né? Que esse detetive disfuncional vai ser o responsável por liderar essa nova área na polícia, né? Que é o departamento Kill. Né? E obviamente vão ter as pessoas lá que ninguém quer, inclusive ele. E eles vão estar nessa task force que é pra resolver casos que ficaram sem solução. Só que até esse homem recebeu o convite pra fazer ser o chefe dessa departamento Kill, são 42 minutos de episódio. Gente, sem sacanagem. É assim, você já sabe o que vai acontecer, porque é a premissa da série. Então, o que você espera quando já está na sinopse que aconteça em 15 minutos? Sim, eu achei que era a primeira. E achei que ia ter aquela cena do início, né, que ele leva o tiro, né? Uhum. E achei que a partir dali ele já ia ser chamado para sucesso, vem chefiar isso aqui e é nóis. E não. O clássico, né? O clássico cara traumatizado, que ninguém sabe o que fazer com ele, vamos botar ele para fazer um negócio que ninguém quer fazer. Um feijão com arroz. Não. Caraca, uma história mirabolante. É, 25 minutos das pessoas discutindo como gastar o orçamento da polícia. Caralhos, meu irmão. Pra que eu quero ver isso? Eu, assim, foi o que eu falei. Tinha potencial. Aquela cena inicial é boa. Tipo, eu fiquei surpresa com aquele tiro, né? E você vê a cena pela câmera da roupa do policial. Isso é interessante. Aí você acha o quê? Pô, agora vai rolar o convite e a gente vai entender. Durante a temporada, a gente vai entender o que fez desse cara, esse personagem genérico que é o House, que é qualquer outro cara chato. Sempre ele, né? O cara chato, visionário. Exatamente, um chato visionário super inteligente que é ignorante com todo mundo, mas todo mundo perdoa porque ele é super inteligente. Mas enfim, achamos que ia seguir essa linha e ia tá tudo bem. Mas não. A série é arrastada uma vida inteira. Os personagens são insuportáveis. Esse cara é insuportável. Você não compra nem a inteligência dele, só a babaquice. Então, assim. Não, aí o pessoal falando assim, né? Lá no Glorioso Banco de Séries. Ai, não, porque a cena do final me pegou muito. Quero saber qual é esse mistério. Ah, viado, vá se catar. Pelo amor de Deus. A cena do final do piloto? É, que tem a mulher lá dentro do... do tipo um bunker, né? Sássia. Eu falei, gente, não tem a menor condição. Tudo é uma edição. Se começasse a série mostrando a mulher dentro do bunker, eu ia querer... No início da série. Eu ia querer saber mais do que... Por que que estão criando essa porra desse departamento? É. Agora, no final do episódio, eu caguei horrores, litros. Já sei que é o irmão, sei lá quem é, que filho, sei lá o que, aquele cara que mantém ela dentro desse bagulho e que o cara vai passar a temporada inteira pra achar esse homem, pra achar essa mulher. Ah, gente, não, desculpa. Exatamente. Eu achei muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Eu achei muito ruim, muito ruim, muito chata, muito cansativa. Entendeu? Muito escura. Muito escura. Só gente feia. Só gente feia! Não vou negar que eu reparei isso também. Falei, caraca. Só gente feia. A gente sabe que britânico, em geral, é feio. É, né? Exato. Mas eu não ia fazer essa britânicofobia aí, mas já que você falou, é isso, né, gente? Série britânica, eu não espero ver gente bonita. Só a gente vê aqui, eles capricharam na feiura, amigo. Capricharam na feiura bonito. Demais. Quando faltou beleza no mundo, todos eles ficaram ali na Inglaterra. E foi isso. Mas com certeza vai ter uma segunda temporada. Eu não sei como é que tá a audiência disso. É, dizem que vai ter uma segunda temporada, né, parece. Mas tudo pode ser, tudo não pode ser, né? Bom, pra quem gostou, porque, assim, eu duvido que tem alguma coisa muito intrigante no final dessa temporada pra galera chorar um segundo. Não vi toda, né? Ah, tem gente doida pra tudo, né, amiga? Esse é o pior. Verdade. É verdade. não vamos duvidar, não, das pessoas. Não. Mas, enfim. Eu nunca duvido. Eu sempre espero das pessoas o pior. Comenta aí, gente. Se você gostou dessa série, me convença. Bota aí nos comentários o que foi de bom. Ah, fica bom no quinto episódio. Ah, não sei, né? Tem essas coisas também. Gostou, leva pra casa. Porra, 5 horas de série pra ela ficar boa? Ah, leva muito. Com Deus. É, não. Não tem esse tempo, não. Pelo amor de Deus. Ah, não, que ela fica super dinâmica. Não importa. Ela tem 1 hora de duração o episódio, não tem como. É, amigo, o piloto tem que me convencer. O piloto serve pra isso. Exatamente. Não adianta pensar que, ai, vou assistir, mas vou fazer binge watch. Não vou. É isso. Não vou. Beijo. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Beijo aos departamentos Cures. E me convença. Convença, gente, pelo amor de Deus. Seguindo aqui na nossa pauta ruim, menino, vamos falar logo, enquanto você não tá jantando, né? De Mountain Head, né? Filme aí do Max. Né? Que eu confesso que quando eu vi o projeto ser anunciado, eu achei que poderia ser interessante, né? Porque o filme é escrito e dirigido pelo Jesse Armstrong, que é o criador de Succession, né? Uhum. E eu gostei de Succession, inclusive gostei de Succession antes de ser modinha, né? Sempre bom frisar isso. Olha aí. E achei que poderia render interessante, até porque eles iam falar sobre essa questão dos ricos, né, que são donos das startups e, por consequência, donos de boa parte do mundo, quando está acontecendo uma crise global e eles estão todos numa casa de inverno, né? E o que, que isso poderia acontecer? Então eu falei, ah, gente, tudo bem, estarei aberto aí, né? No elenco a gente tem o Steve Carell, tem o Rami Youssef, tem o Jason Schwartzman, né, também, tem o Corey Michael Smith, e cada um deles representa, né, um lado dessas fortunas que existem no mundo hoje em dia, mas obviamente o maior foco são os dois que estão envolvidos com Big Techs, né? Que é o personagem lá que é o dono, como se fosse o Elon Musk, né? É como se ele fosse o Elon Musk, tô até vendo aqui para falar o nome do personagem, né? Que é o Venice, né? O Venice, ele acabou de criar ele tem uma rede social, e aí nessa rede social agora você tem uma feature de inteligência artificial que você não consegue, em vez de fazer Marissa Maiô, né, que eu ia falar agora, as pessoas estão usando pro mal e criando guerras e tal. Ah, gente, se falar de Marissa Maiô, eu até voltei. E aí não tem nenhum moderador para poder falar o que, que é real e o que, que é IA, né? E aí tem o personagem do Rami Youssef, né, que é o Jeff, que ele é dono de uma ferramenta que serviria para fazer esse tipo de moderação e as pessoas conseguirem distinguir o que é real e o que não é. Eles estão indo passar esse fim de semana na casa do Soup, né, que é o personagem do Jason Schwartzman, que construiu essa casa lá, Mountain Head e tal, para receber esses grandes amigos dele. E também tem o Steve Carell, que é mais old money, né? Ele é da riqueza, mas ele tá envolvido com contratos militares, com o governo dos Estados Unidos, né? Outras coisas. E eles chegam nessa casa e o mundo tá à beira de um colapso justamente por causa da falta de distinção entre a realidade e a ficção causadas por causa da rede social do Ven. E aí eles entram todo que falta nesse mesmo moralidade, né? Eles entram nesse dilema de como eles podem ganhar mais dinheiro e mais poder manipulando as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Inclusive, o personagem de Steve Carell arruma uma reunião com a alta cúpula da Argentina pro Sub virar o presidente da Argentina. Eles querem dar um golpe dos Estados Unidos. É tipo, é uma megalomania que eu... Exato, manda desligar a energia de um país na Europa, né? É. Uma maluquice que até então eu tava tentando entender um sentido de mostrar de como realmente essa galera que tá por trás das grandes corporações e das big techs, eles podem realmente influenciar, porra, pra caralho, o nosso dia a dia, as coisas que acontecem no mundo. E até então, eu tava, beleza, são personagens babacas porque são ricos e tal. Mas aí, quando entra nessa tour de que eles decidem matar o Rami Youssef por causa que ele não quer vender o negócio da IA dele lá pra distinguir, aí eu acho que comecei a achar um pouco demais pra mim, né? É, eu parei aí, tá? Vou só te falar. Eu não vi até o final, porque assim, foi como você falou, eu tava comprando a ideia, apesar de estar achando chato, porque... Tá, o que muito falta chato pra mim nesse filme é uma direção. Porque ele não é irônico o suficiente pra gente falar assim, ah, eles estão tratando de como galhofa a vida do rico, né? Ele não é engraçado, não é nada disso. Ele quer realmente fazer um retrato da realidade. Então eles não vão pro lado da galhofa, mas também o assunto não fica sério o suficiente pra você falar assim, não, isso é um filme sério, é uma crítica social foda. Uhum. Então ele fica sambando nesse meio aí e fica chato, porque os caras são muito chatos, como eu acho que os ricos, no nível deles, né, devem ser realmente muito chatos, porque assim, a vida não tem zero dinamismo, o dinamismo deles é ficar viajando na maionese, e eles ficam o tempo inteiro viajando na maionese. Eles se acham os donos do mundo, porque dominam as redes, né, e várias tecnologias. Então, de uma certa forma, eles estão certos, porque mais do que presidente no mundo hoje, só donos de big tech. Não, tanto que a gente viu o pau quebrando de verdade hoje, né, entre o Donald Trump e o Elon Musk, né? Olha aí. É, pois é, não tá fugindo muito da realidade. Só que assim, pra você acompanhar o raciocínio deles, é muito difícil, porque, cara, eles são muito, muito merdas. Não tem como. Aí você tem aquele, como é que é o nome daquele acampamento na montanha dos homens do Brasil? Legendários. Legendários. Você tem esse plot legendários, que eles vão pro alto de uma montanha e aí eles escrevem com batom assim quantos milhões eles têm no peito e começam a gritar coisas, atrair coisas, né, através da voz. E o mais pobre tem 500 milhões de dólares. Exatamente, eles falam de bilhões, assim. Ele pede, o mais pobre é o Sup, que tem ganhou uma grana com parada Zen na internet. Isso, e ele aí... quer fazer essa porra desse aplicativo dele de autoajuda. Exatamente. E ele pede 1 bilhão emprestado. Tipo assim, ah, me vê 1 bilhãozinho. Como se fosse tá nada. É. Aí o amigo sai e fala: 1 bilhão? Mas é 1 bilhão pra isso, ele é bom. 1 bilhãozinho não vai nem fazer diferença pra você. E tipo, é assim, falando como se fosse peanuts. Real. E o Rami Malek, no meio dessa turbulência toda, que ele não quer ceder a inteligência artificial dele pro Van, a empresa dele valoriza, né? Então ele ganha muito dinheiro, tanto que ele ultrapassa o Steve Carell em dinheiro. Exato. Né? Em milhões de dólares. Bilhões de dólares, sei lá. Bilhões de dólares. Surreal. Bagulho surreal. Então, assim, quando eles começam a... E aí, o que eu... Se eu achei alguma coisa interessante nesse filme, foi esse retrato da realidade dos caras acharem que naturalmente as coisas vão se resolver, né? Tipo assim, ah, eu tenho uma fala do cara que é dono da rede social, que ele fala assim, quando colocaram um filme na frente das pessoas em 1800 e bolinha, sei lá, 1900 e bolinha, eles saíram correndo achando que o trem ia passar por cima deles. Não foi parando de fazer filme que a gente resolveu isso. Foi fazendo mais filmes e mostrando pra eles que aquilo ali não era realidade. E como tem gente que acredita nesse papo, né? Nessa balela de que as coisas naturalmente vão se resolver e que, enquanto isso, quem tá ganhando dinheiro pode continuar ganhando dinheiro. Foi basicamente o que ele falou. Ah, vai morrer uma galera aqui, outra ali, mas as pessoas vão aprender a distinguir o que é realidade e o que não é. E não é assim, né, gente? Não é isso, né? A gente vê o tempo inteiro a série, que são coisas muito sérias que estão acontecendo. Pessoas morrendo e guerras estartando e, enfim, é bizarro. E tudo isso por causa de inteligência artificial e o cara achando que... Não, gente, tudo bem. É igual ano passado a gente entrou na onda do... A gente é que tem que moderar as redes sociais, não as redes sociais que tem que moderar a gente. Então A gente que tem que ir lá e comentar o que é verdade e o que não é. Mas a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Essa é a parada. E tem muita gente com muita má intenção por trás de tudo isso. Então, isso eu achei interessante. Assim, e eu acho que se o filme inteiro se passasse dentro dessa casa, seria mais interessante do que o que eles tentaram fazer. Então, só ficou um filme chato, longo. Parece um monte de menino de 12 anos conjecturando sobre a vida, só que com milhões de dólares. Enfim, eu nem sei como termina o final. Pode contar, Sassi, porque eu nem vi o final. Eles ficam nesse surto de tentar matar o Rami e o Seth, né? Uhum. E aí eles acabam prendendo ele na sauna, falando que vão botar fogo na sauna com ele lá dentro. E aí eles chamam os advogados e obrigam o Rami e o Seth a vender a inteligência artificial pro Van. Uhum. Aí no dia seguinte eles soltam ele, né? Depois de tudo resolvido, assinado, NDA, o caramba. E aí eles estão tomando café, tranquilo, lá de boa. Os três, né? O Rami e o Seth saindo todo esquisito de dentro da coisa. Aí ele fala assim, pô, amo vocês, mesmo tendo isso acontecido e tal. Aí eles começam a ir embora, né? E o Van fala, desculpa aí qualquer coisa que aconteceu, né? Pelo que rolou e tal, não sei o quê. Ele, cara, eu nunca vou te desculpar, vou gastar todo o dinheiro que eu tenho pra retomar a minha coisa. E aí ele fala assim, ah, claro, não precisa não. E se a gente fizer um acordo aqui entre a gente e fuder Steve Carell? Ele vai morrer de câncer mesmo? Aí eles terminam se abraçando, se divertindo, Steve Carell olhando isso, e acaba o filme. Caralho. E o Sup meditando no aplicativo dele. Olha, sério. Outra parada que tinha um potencial muito bom que foi jogado no lixo. Outra ideia. Igual o Department Kill. Não, e são 2 horas de filme. Tá bom. Sim, é um filme muito. É um filme muito longo. Muito chato. Muito chato mesmo. Infelizmente. Muito longo, cansativo demais. Exato. Né? Mas acontece. Mas agora eu vou abrir espaço, né, menina, para o nosso amigo Márcio Zaneide falar como tá sendo a sua experiência, né? Religiosa. Sim. Aí. Sim. Acompanhando a grande série, o grande hit aí. Né, mundial. Entre as velhas, né? The Chosen, né? Ele tem que contar como começou essa peregrinação dele, pra onde ele tá assistindo e o que ele tá gostando, né? Nosso novo pastor, né? Meu testemunho, né? Vou fazer culto com o pastor Thiago, né? Nosso. Olha aí. Então, menino, como começou minha jornada The Chosen, né? Estava eu na minha casa. E aí, Rafaela, minha best, falou assim, menino, quero ver The Chosen no cinema, que vai sair os 2 episódios da nova temporada. E aí, como a gente é amiga, a gente se submete a algumas coisas, né, pelos amigos, né? Aí falei, vou, mas eu falei assim, não preciso ter problema nenhum, porque não vou ter spoiler, porque spoiler da Bíblia, já conheço a história, né? Uhum. E aí fui assistir com ela no cinema, foi na Páscoa, que foi os 2 primeiros episódios que não saíram ainda nas internet, mas saiu no cinema. Que é quando ele chega, quando Jesus chega em Jerusalém no Domingo de Ramos, ou até sei as coisas agora. Aí ele, depois ele vai lá para ver lá que Jerusalém tá com umas vendinhas lá, o povo tudo vendendo as coisas, ele fica puto, ele pega um chicote, começa a destruir as barracas, tudo, revoltadíssimo. Ah, vocês estão falando mal, fazendo cagada na casa do meu pai, você tinha que vir aqui orar, tá, não sei o quê. Eu falei, gente, Jesus era babado, né? Babado. Ele era tudo. E aí acaba nisso, tipo, não tem muita coisa, né? Porque a temporada inteira vai ser da última ceia, né? Então, assim, tem a última ceia, tem uns flashes e aí volta pro passado. Aí tem a última ceia e volta pra Semana Santa lá, né? E aí eu falei assim, fiquei interessado, quero ver The Chosen, né? Aí minha mãe tá fazendo um tratamento aí, e aí ela fica lá uma hora parada, vendo assim as coisas, não tem nada pra... Ela fica vendo o filme, eu falei, mas por que você não vê um The Chosen, né? Olha aí. Aí ela falou assim, vou ver. Aí ela começou a ver lá, ai filho, choro todo episódio, que não sei o quê. Aí eu falei, vou ver também, e aí comecei a ver The Chosen, estou apaixonado pela série, que é muito boa. Mas aí deixa eu entender, ela começa como? Ela começa no encontro de Jesus com Maria Madalena. Ela não é desde criança. É quando Maria Madalena tá lá, porque eu não sabia também dessa história, né? Maria Madalena lá tava possuída lá pra não sei o quê, e ela chamava Lilith, que ela trabalhava lá no negócio lá das primas, né? E aí, sempre Nicodemos tenta tirar o capeta do corpo dela. Nicodemos, um velho divo maravilhoso também. Amo ele. E aí, Maria Madalena lá tá não sei o quê, e no final. Jesus não aparece o episódio inteiro, o primeiro episódio. Ele aparece no final, colocando a mão no ombro dela, e ela vê Jesus, e aí ele tipo meio que cura ela ali. E aí começa a partir daí. Aí é ele buscando todos os apóstolos, né, até agora. Eu terminei agora a segunda temporada. Então, no fim da segunda temporada é que aparece o último, que é o Judas. Aquele safado, desquerido. É porque Maria Madalena nunca passou aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que tem escrito assim, só Jesus tira os demônios das pessoas. Que ela ia parar de Nicodemos e ir direto na fonte. Já é direto no cara certo, né? No cara, no The Chosen, pô. E menino, o The Chosen. The Chosen, na verdade, eu achei que The Chosen falara. O título é sobre Jesus, né? Na verdade, The Chosen é sobre os apóstolos, né? Ah, é? Em português é traduzido como The Chosen, os escolhidos. Ah, tá. Então é os escolhidos. E pra mim, ele só andava com o bonde dele de 12, né? Na verdade, tem mó galera com ele. Tem os 12, aí tem Maria Madalena, aí tem Ramá, que é a mulherzinha que Tomé gosta. Aí entrou Tamara agora também. E tem a mãe dele, né? A diva. A maior diva pop da igreja, né? Maria. E o pai sempre ausente, né? Menino, o pai dele morreu. Que isso? Eu sabia que José tinha morrido Deus nessa época já. Ah, eu também não sabia não. Ou não lembrava, sei lá. Então, aí, tanto que nesse último episódio que ele vai fazer o Sermão da Montanha lá, que ele faz a parte do Bem-aventurados, aqueles que não sei o quê, ele faz todo aquele texto lá. Gente, agora tô numa era cristã, mas eu não sei as coisas direito, tá? Então eu tô falando o que eu sei. Aí tanto que Maria fala assim, você queria que seu pai estivesse aqui, você tá com saudade dele, né? Ele fala assim, qual dos pais? Jesus era muito maravilhoso. Ele dava umas tiradas ótimas. Olha aí. E tem os apóstolos, né? Aí tem Simão Pedro, que é o líder deles, né? Que dá umas causadas às vezes, assim, que é o primeiro milagre que mostra, né? Que ele Jesus fazendo, tirando os peixes lá do mar. Muito bonita a cena também. E assim, essas cenas assim, mais emblemáticas, são muito bem feitas e muito bonitas. Assim, é feita pra você chorar mesmo. Todo episódio eu fico todo cagado na hora que digo. E é geralmente no final do episódio, né? Porque passa toda a construção pra no final ter isso. Aí tem o irmão dele, que é André, que é piadista. Tem Tiagão, tem João, olha, querido também. Só e Matheus, ele é interpretado como se ele fosse dentro do espectro autista. Ah, é? Muito legal o jeito que fala. Porque assim, eu vi depois falando que na Bíblia dá a entender coisas assim, que ele era assim. Mas não sei se é, porque eu não acompanho o livro, né? Tô vendo a série sem ver ler o livro. Sem ler o livro. Mas o jogo é muito bem feito, é muito bem atuado, é muito legal de acompanhar, assim. Mesmo que você não seja da parte cristã, né, do negócio, eu acho que é uma história bem boa de ser vista, assim. E tem uns sermões, assim, que você sente ali, você fala, porra, é isso. Tem uma cena da mulher do poço lá, que ele chega lá, que a primeira pessoa que ele conta que ele é o Messias, que é foda também, que ele conta pra ela, que a mulher fala, ninguém quer, ninguém me quer, nem todo mundo me rejeita. Ele falou, mas o Messias não vai rejeitar você. Aí a mulher sai toda cagada, chorando. Gente, muito legal. Eu tô adorando. Eu assisto, e é uma série que eu assisto pra dormir. Eu assisto, coloco lá um episódio, assisto o episódio, vou dormir de boinha, levo com Jesus no meu coração, depois de ter xingado meio mundo o dia inteiro. Jesus me perdoa naquela uma horinha. Depois de ter assistido The Chosen. Ah, menino, sabe que eu tenho essa perseguição, né? As séries de religião, elas ficam pipocando na minha tela, assim, vê, sou vagabundo, vê, sou vagabundo. E eu nunca vejo. Aí tem Davi também, né? Que Casa de Davi é um negócio que me persegue aonde eu vou. Então, eu quero muito ver, mas eu quero ver The Chosen primeiro. Terminar, vou ver Casa de Davi. Olha aí. Será que eu tenho que ver? Porque eu não sabia. Quando eu fui ver no cinema, fala que tem uma profecia. Eu sabia que Jesus tinha uma profecia pra vinda dele, né? Sim. Que vai ser da linhagem de Davi, que não sei o quê. E aí, é por isso que eu quero ver Davi, né? Porque é o primórdio de Jesus, né? É, a profecia é a profecia antiga, que é a que os judeus esperam até hoje, né? Uhum, da vinda do Messias. Então, enfim, porque eles não consideram Jesus o Messias. E se eu estiver falando merda, alguém pode me corrigir aí, mas... Uhum. Mas é isso mesmo. E tem uma parte muito boa, assim, que eu já tô me... Vejo. Que assim, não vai ser nem essa temporada, vai ser na próxima, né? Na hora que vai ser Jesus vai estar lá na cruz, eu vou sofrer muito, porque... Ai, eu tenho. Na hora que... Tem uma hora, assim, que Mateus, ele trabalhava com os romanos. Ele era, tipo, o cara que pegava os impostos das pessoas. E ele é judeu, né? E aí, todos os apóstolos têm um problema com Mateus. E aí teve uma hora que tava todo mundo quebrando o pau lá. Jesus estava lá separado, estava fazendo um milagre numa cidade lá, que tanto que é um versículo da Bíblia. É, o episódio tem esse título, que é Mateus 4, 22, uma coisa assim. É, Jesus está curando uma galera lá, e todos os apóstolos quebrando o pau, falando para Mateus, sei que, Jesus. Daqui a pouco só chega Jesus lá do fundo, capengando, não conseguindo nem andar, de tanto que ele passou o dia inteiro fazendo milagre, todo mundo fica quieto, falando, caralho, a gente quebrando o pau aqui, Jesus estava lá fazendo bem para as pessoas. É, e aí uns trabalham, né? E outros reclamam. Os trabalhos reclamam, né? Trabalham enquanto eles reclamam, né? E aí eu já vi esse homem todo estrupiado ali. Eu falei, imagina na hora que esse homem for pra cruz. Mesmo. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu choro, não gosto. Eu fico muito triste. Aí me falam assim, não, mas tem que ver às vezes, né? Pra você lembrar do sacrifício. Pra quem é cristão, não, obviamente. Você tem que lembrar do sacrifício. Eu falei, gente, mas eu não preciso lembrar, não. Eu não esqueço. Eu não, menina, você não precisa lembrar de uma coisa que se, assim, se você segue aquilo, você não precisa ficar vendo pra lembrar, você vai lembrar pra sempre. Exato, não gosto. Eu acho muito pesado. Acho muito bem feito, assim. Eu tenho uma característica particular que sempre gostei dessas histórias da Bíblia e tal. Como que eu fui atrás? Às vezes eu via vídeo, alguma coisa assim. E aí The Chosen é uma coisa mais fácil de se acompanhar do que parar pra ler a Bíblia, que é muito confusa. Sim. Porque assim. Não é que é confuso, é muito difícil de entender as coisas que tem lá, né? Uhum. E aí na série ele dá uma melhorada. Simplificada. Assim, pra... e pra pessoas com intelecto com quem mais baixo que o meu, assim, entendeu? E aí eu consigo acompanhar. Palhaça. Umas parafraseadas que ele fala. Até nesse último episódio que eu vi que ele tava, Matheus tava com ele, fala assim, Matheus vira pra Jesus e fala assim, gato... Tá bem difícil, as pessoas não vão entender essas coisas, você tá floreando muito. E falou, mas eu tenho que florear, porque quem vai entender é que vai seguir. O resto eu não preciso que todo mundo entenda, preciso das pessoas que vão me seguir, que vai entender. Olha aí. E, gente, demais. O ator de Jesus, se eu ver esse homem na rua, eu vou chorar. Porque ele é muito bom. Nossa, ele é muito, muito, muito bom. Ele veio pro Brasil duas vezes, né, nos últimos dois anos. Eu não sei se sai todo ano a série. Tem saído todo ano, ele veio ano passado, veio esse ano e veio ano passado. Ai, gente, ano que vem eu já quero um meet and greet com Jesus. Falei. Fala que isso aí depois que tu morre. Aí, ó. Não, mas não é o Jesus o real, é o Jesus ator. Entendeu, né? Eu quero morrer agora, preciso terminar a temporada de The Chosen primeiro. Pra entender abrir e pra ir pro céu de boa. Valeu. Mas assim, eu tenho me interessado pra ver essas coisas e... Independente de quem é ateu, cristão, assim, você só não pode encher o saco dos outros. Acompanha o bagulho Sim. que você gosta, porque assim, como nós, os GLS, temos muito problema com religião. Meu problema, que eu fiz crisma, fiz catecismo e tudo, que eu percebi que eu não sei de nada depois de ver essas coisas, um dos motivos do afastamento da igreja é essa nossa questão com a nossa sexualidade, né? Que a gente muito escuta. E nessa série não trata disso em nenhum momento. Não fala assim. Porque não precisa falar. Não é uma coisa, o homem tem que estar com a mulher. Que não Amigo, que, nem na Bíblia. Vou te dar esse spoiler. Na Bíblia tu não fala. Então, menina, é isso que eu falo assim. Se as coisas fossem deixassem como elas são, igual na série, se as pessoas fossem assistir, que eu não sei como é que na Bíblia você tem muita diferença, né? Mas assim, ia trazer outras pessoas pra gente. Tem gente que não acredita? Tudo bem, você pode não acreditar. Mas eu sou uma pessoa que sempre acreditei. Então assim, eu assisti uma coisa e acompanhar, e eu fui procurando. Eu não tô também sendo cabeçudo e ver só a coisa da série, né? Tanto que tem alguma coisa que eu sei que ele tá falando, eu vou lá pesquisar, vejo o que tá escrito na Bíblia e tal, né? Geralmente, eu vendo no banco de séries, eles colocam todo o que tem o versículo tal, daquele episódio, daquela cena, qual que é, aí depois eu vou ver certinho. Então, como eu sou uma pessoa que fui criado na Igreja Católica, me afastei e tenho questões assim, eu e Deus, né? Porque aí cada um é com Deus, né? Pra mim, me faz bem, tem me feito muito bem, assim. Minha mãe passou por um período, vocês são mais próximos, sabe, muito difícil ano passado. Uhum. E uma coisa que me ajudou muito foi esse contato que eu tive mais próximo com Deus, assim. E aí, de lá pra cá, eu tenho mais... de lá pra cá, eu tenho me dedicado um pouco mais a este lado, assim, que pra mim tá me fazendo muito bem, independente do que podem falar por causa da minha sexualidade. Sim, então, assim, o meu negócio é isso aí. E como diz a Lady Gaga, gente, I'm beautiful in my way, because God made no mistakes, né? Então, é isso. E menina, ganhei duas santas em duas semanas seguidas. Uma semana ganhei uma santa e na outra semana ganhei outra. Se soubesse, tinha trago para os anão o tercinho do Papa João II, que eu comprei lá na Polônia. O divo, a minha tia me trouxe uma medalhinha do ano passado, que foi do alguma coisa que ela me deu também. E é isso, gente. Eu acho que tá me fazendo muito bem para quem curte essas coisas assim. Não sou um perito no assunto, mas estou me interessando mais cada dia que passa. E a série está me fazendo isso porque é uma história bem contada e bem atuada e bem legal. E não tem nada tipo de... Eu acho que ele só fala de como era o amor de Jesus e o que é a missão dele na Terra. Não tem nada além disso de querendo pregar. Tanto que... você entende assim, eu acho que na Bíblia deve falar isso, né? Que hoje as pessoas são muito religiosas, porque você só vai pro céu se você vir pra igreja, que não sei o quê, porque Jesus só vai te salvar. E gato, Jesus pegava uma coisa totalmente diferente. Ele fala assim, filho, ele vai lá buscar o cara que tá mais descrente dele, ele é onde que ele vai estar. O cara que tá mais doente, ele vai estar lá, ele não vai estar no... É aquele filho assim, os seus filhos que não dá problema, a mãe não vai ficar em cima do filho que não dá problema, ela vai ficar em cima do filho que dá problema. É a mesma coisa que eu tenho visto, assim, que Jesus, Deus e tal. Posso estar falando um monte de bosta, mas aí vocês depois vocês parecem usar. Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Eu fico impressionada, assim, como uma pessoa que não é tão envolvida com questões religiosas e especialmente com o cristianismo, consegue entender a mensagem, porque é como você falou, a Bíblia ela é complexa de ser entendida, mas a história de Jesus ela é muito simples, a mensagem é muito simples e é muito pura e é muito genuína. Você acreditando ou não, você vê você lê a história ou vê um filme assim, você entende que a mensagem é uma mensagem de amor, é uma mensagem de acolhimento, é uma mensagem de empatia. E que tudo que a gente tá faltando muito nesse mundo, sabe? Então, é muito, muito, muito simples. E você tá conseguindo entender coisas que eu vejo pessoas de 40, 50 anos de evangelho que não entenderam até hoje. Exatamente. De maneira nenhuma falando besteira, não. E você tá te fazendo bem, amigo, só continua. A gente tá precisando de coisas que nos façam bem. Porque pra fazer mal tem muita coisa pra gente. Menina, porque assim, até um dia dessa semana passada, aí a gente vive naquela barra, né? Um dia tá bem, um dia não tá. Aí não tava muito bem, fui assistir um The Chosen. Aí foi o episódio, qual que foi? Ah, foi o episódio do homem do... Ai, gente, qual que é o nome dele? Natanael, que é o homem que fez o negócio lá da igreja, que caiu, tudo... Esse Natanael tava embaixo da árvore lá e queima o projeto dele e fala: Jesus, você não tá me vendo, eu tô pedindo ajuda, que não sei o quê. Aí beleza, daqui a pouco chega André e apresenta Natanael pra Jesus. Aí Jesus olha pra ele e fala assim: você falou que eu não tava te vendo, eu sempre tô te vendo. Eu tava lá quando você tava lá, eu falei: caralho, puta que pariu, vai tomar no cu, porra. Meu mano, Deus. Foda. Chorei que nem um filho de uma puta nesse. Ah, cara. Mas é isso, né, gente? Mas agora eu posso falar a parte mais coisa? Gente, o ator que faz Pedro Simão. Puta que pariu. Que gostoso. Gente, eu tô desejando o ator, não é o personagem, tá? A gente vai do santo ao profano muito rápido. Amiga, esse homem está normal só. Ele tem uma veia saltada naquele bração que ele tem. Só que ele tem 1,5m, né? Mas é. E tem até um vídeo dele falando português, porque o Brasil sempre dá palco pro povo, né? Gente. Tá. Mas é muito bom, gente. Eu recomendo muito que vocês assistam. Vejam. Vejam. Só não vou poder assistir hoje porque vai terminar tarde aqui, né? Aí não vou estar aguentando. Será, amigo? Não sei. Já estamos na metade da pauta. Isso aí, ó. Antes de meia-noite. The Chosen vai render mais do que outras séries que a gente tem. Com certeza. Com rendeu certeza. Mais do que as duas coisas que a gente já falou e que a gente vai falar das próximas também. Mas assim, quando eu, terminei a segunda temporada, quando eu terminar tudo, aí eu volto pra falar. E aí, quando eu ver tudo, a Amanda vê Casa de Davi. Eu assisti o The Chosen pra gente comentar The Chosen junto depois. Olha aí. Boa. Vem aí. Vem. Mas, Eduardo, você vê cada bomba, vê The Chosen que é bom. Não, amiga. É, mas que tá no Globoplay, né? O quê? The Chosen? The Chosen. Eu vejo na Netflix. Ah, tá. Porque tá em todo canto, né? Que os episódios novos eu falei que vão chegar no Prime Video, né? É, porque, na verdade, The Chosen sai num site próprio do The Chosen, né? Isso, e passa no SBT também. Achei inteligente esse negócio de The Chosen e seus apóstolos, porque dá pra fazer umas 15 temporadas, né? Porque se você for falar dos apóstolos... E depois você pode contar a história de cada um dos apóstolos. The Chosen. Exato. Paulo, The Chosen Simão. Então, porque assim, nessa segunda temporada, teve uns vislumbres do futuro já, né? Deles mais velho, sendo perseguido, Tiagão já morreu. Porque tem Tiagão e Tiaguinho, né? Acho tudo, sim, né? Tem vários nomes igual. Tem Judas Tadeu e Cariotes. E aí o Judas Tadeu não chama Judas, eles chamam de Tadeu, pra você saber diferenciar. Judas Cariotes chegou lá com um olhão azul, com uma cara de uma bicha falsa. Os Cariotes morreu, né, gente? É isso. Menina, eu fui buscar aqui Simão Pedro. Olha. Você viu? Eu tô falando. Um saborzinho. João um saborzinho. É muito bonito. Olha aí. Amor. Mas seguindo aqui, né, agora depois que a nossa pauta foi abençoada, graças a Deus. Testemunho. Sim. Mas achei que foi muito legal os anúncios, falando sério. Achei que foi muito legal. Vamos falar de mais uma bosta, né, que estreou aí no Disney Plus, né, chamada Adultos, né, uma série do FX. Não, estavam vendendo a nova Overcompensating, né? Exato. Mas passou muito longe. E pra mim foi muito difícil, né, como eu falei lá no nosso grupo, eu tenho muita dificuldade de lidar com adultos idiotas, assim, né? Eu tenho muita dificuldade. E pra mim, não passa os da vida real, né? E pra mim esse aqui é o grande problema dessa série, né? Que são esse grupo de amigos, né? A princípio, 4 amigos que moram na mesma casa, né? Então vão dividir aí as doçuras e as agruras, né? De ser um jovem no mundo moderno de hoje. Aí a gente tem o menino do Overcompensator, inclusive, né? Uhum. O George, de Overcompensator, aqui é o Anton. E todos eles moram na casa do Samir, né? Grande Samir aí, abrigando todos. Duarte. Né? Billy, Issa. E depois eles querem abrigar o glorioso Paul Baker, né? É quase assim, a casa da Solange Duprá, né? É isso, casa da Solange Duprá. E assim, eu vi 3 episódios, né? Acabei vendo 3 episódios dessa série. No primeiro, tem o plot lá do amigo, né? Que ficou conhecido por supostamente ter sido abusado pelo patrão na empresa, né? E eu tenho que dizer que eu ri, né? Eu não me orgulho disso. Mas eu ri na hora que o menino... A indiana lá e o Anton estão no protesto. E aí o cara vem falar com eles e tal, aí eles falam assim, ela fala pra ele assim, mas eu queria discursar também. Aí ele, você não pode. Aí ele mostra o crachazinho de vítima. Aí ela falou, só quem tem esse crachazinho aqui que pode discursar. Aí ela fala, mas eu tenho. Aí ela abre a bolsa, aí ela tira um de mulher, filhas de imigrantes, bissexual. Caralho, eu ri disso. Ele fala assim, filha de imigrante, aí o cara, mas seus pais são de Londres. Exato. Cara, então, essa foi a única cena boa, foi essa. Eu falei, gente, tem potencial que é um humor inteligente, né? No meio desse mar de merda, esse aí foi, porra, foi brilhante. E eu ri disso. Eu achei bem engraçado. Amigo, eu comecei a ficar deprimida na cena do metrô. Ah, nossa mãe do céu, que é logo no começo, né? eu comecei a ficar deprimida. Falei, o que merda é essa que eu estou vendo? Pelo amor de Deus. Que isso? Conta pras pessoas, Amanda. Ai, eles estão no metrô. E aí tem um velho no metrô que começa a bater uma punheta aleatória. Nossa. Aleatória. E aí, tipo assim, a menina indiana fala assim, ué, gente, o que que tá acontecendo? O homem, ele batendo uma punheta aleatória. E o homem, assim, olhando languidamente pra ela, batendo uma punheta e as pessoas seguindo a vida. Como se nada tivesse acontecendo. E ela começa a ficar revoltada com aquilo. Ela, gente, ninguém tá vendo isso que tá acontecendo. Ninguém vai impedir esse homem de parar de fazer isso no, né, no lugar público. Sim. E as pessoas cagando. Aí, cagando que, quilômetros. Não, litros, porque, né, cada um que tome conta da sua vida. É o que eu imaginava que tava, né, na cabeça das pessoas. Uhum. E ela, extremamente extremamente incomodada, fala o quê? Ah, é? Então tá bom. Eu vou pagar com a mesma moeda. E ela começa a tocar uma ciririca pro homem. O velho tarado. Menino, pior que nessa hora, eu tava, tipo, tava mexendo no celular, né? Porque já não tava aguentando. Quando eu virei, tava o velho e a mulher batendo uma punheta uma feita do outro. Eu falei, tipo, tá rolando aqui. Gente, dentro do metrô. E assim, os amigos, nem pra dar uma sacudida nela e falar assim, garota, o que você tá fazendo? Para de ser doida. Para de ser doida. Aí ela se sente mal depois, aí o cara fala assim, é, mas o velho acho que nem gozou, né? Então tá de boa. Aí a amiga, a outra amiga fala pro cara, não, ele gozou assim que eu vi. Ai, meu gente, Deus. Sério, é muito ruim. É muito ruim. Mira, gente, assim, sem querer ser aquele amigo que é too woke, sabe? Mas eu achei tão passada meio de pano pros abusos que, tipo, os caras fazem com as minas. Tipo, ah, mas eu tava bêbada. É, mas eu tava bêbada e a gente transou, tá, não sei o que. Mas sim, eu não tava... Eu achei meio que eles quiseram fazer uma coisa meio inteligente, mas ao mesmo tempo não foi inteligente. Foi só meio que passada de pano pra falar assim, ah, mas foi sem querer, não sei. Não gostei do jeito que foi feito, daquele jeito. Sim, e aí tem o plot também que eles falam pra menina Billy aproveitar a janela, né? Que tá todo mundo com medo dos jovens pra ela tentar conseguir uma promoção no emprego, mas que ela consegue ser demitida, né? Sim. Que o segundo episódio é sobre o plot dela fazer uma colonoscopia, né? Mulher, eu vi o segundo episódio e eu achei pior ainda que o primeiro. É, que o plot é todo esse, de fazer uma colonoscopia e o Samir vai tentando arrumar a colonoscopia pra eles poderem fazer o exame antes dela ser demitida e não perder o health insurance, né? Uhum. Mas aí ela fazer uma colonoscopia e uma endoscopia ao mesmo tempo. Sim. Meu Deus. E aí o cara fala assim, é, você vai fazer ela fazer isso, mas é como se ela estivesse dando e chupando um cara. Um negócio assim, ele fala, tipo, que é por baixo e por cima, você vai abusar dela desse jeito. Falei, gente, umas coisas tão ridículas. Acho que tudo tem um limite, entendeu? Essa série ultrapassou todos os limites possíveis. E aí no final, ela realmente é demitida, e aí chega a carta pra ela de cobrança dos exames, $15,000. Olha aí, vivo sujo, é, né? Porque o cara falou assim, é, mas a gente fez com o seu convênio do trabalho. Eu falei, mas menina, eu nunca tive convênio do trabalho. Amo! Eu era BJ, né? Exatamente. Nunca tive plano de saúde. Sem condições, né, menino? Nossa, muito ruim. E aí no terceiro, menino, tá tendo um homem que tá esfaqueando as pessoas na vizinhança, né? E a única pessoa... E a única pessoa. E quem faz o ator que esfaqueou as pessoas é o Ray Nicholson, né? O filho do Jack Nicholson. Que ele tem a cara de doidinho mesmo. E aí, menino, eles estão esfaqueando na vizinhança, a polícia tá pesquisando, procurando saber quem é. E quem interagiu com ele foi o Anton, né? E aí eles começam a tentar descobrir quem é, até que um tal assassino aparece na casa deles. Porque o Anton prometeu fazer uma paella pra eles comerem juntos. E aí, menino, é um desespero desse povo tentando fugir de casa com o assassino dentro da casa, achando que tá tudo normal, que eles são todos amigos. A Billy achando que tem que transar mais, dando mole pro assassino. Nossa. Esse até achei mais engraçado dos três que eu vi, achei o mais engraçadinho, assim, né? Muito mais pelo surto. Mas, no geral, é uma série muito fraca, muito fraca, muito fraca, muito fraca. Não prometeu nada e entregou tudo que prometeu. Entregou nada e entregou menos ainda. Exatamente. Assim como eu e Zanon testemunhamos o que é uma história real e que pra gente é a história real mais burra existente na história, né? Porque eles falam que é um caso real, né? Que é o Jogo da Viúva, né? Filme mais, mais conhecido como o filme chamado Viúva Vagabunda. Né? Que ele é baseado numa história real, onde um cara é encontrado morto dentro do estacionamento do prédio onde eles moram. E, obviamente, começa uma investigação. E a principal suspeita, a princípio, é a viúva, né? E a gente vai vendo a história, né? De que ela era uma mulher que morava numa casa muito religiosa, que tinha que ter, né? Aí, que tinha, ó, que casar pra poder sair, tinha que casar pra poder sair de casa e todas essas coisas. Ela era uma pessoa muito reprimida. E quando ela foi viver a vida, amigo, ela deu o quanto ela pôde, assim. Casado, antes de casar, né? Antes de casar, ela deu. Depois de casar, ela tinha 3 amantes e 1 namorado. Eita! Né? Que disposição, exato. Né, menino? Exato. Tem gente que não consegue transar com o próprio marido, imagina com 5. E o marido ofereceu várias vezes pra ela: vou acabar com esse casamento, vou te dar o divórcio. E ela não, preferia ficar com o cara traindo ele e depois preferiu pegar um dos amantes de trouxa pra matar o marido. Em vez de só ter aceitado o divórcio, assim, né? E a história vai se desenrolando de uma forma tão escrota no filme. Uhum. É tudo muito escroto. Porque você não tem empatia nenhuma por essa mulher. Nenhuma. Por ninguém do filme, né? Até pelo marido. Até pelo que ele também era um cuzão, né? Então não tem como. Mas era um cuzão, assim, não fazia mal pra ela. É. Porque ela trouxa e aí ela aceitava e é isso. É isso. E ainda tem o amante trouxa, que é o que mata o marido por causa dela, né? Ela dando pra outras 700 pessoas e ele achando que ele é o amante especial dela. É. E esse amante dela é um velho casado com um filho. Que trabalha no mesmo no hospital que ela, né? Porque ela é enfermeira. Ela é enfermeira, né? É. E ela sempre joga na cara do marido que ela trabalha em 2 empregos, né? E ele... pra poder pagar aquela merda de apartamento. Não, e aí é isso, falar, né? Isso. E aí o filme vai investigando, né? O não caso tinha um primeiro... negócio de... Eu não lembro se eu perdi esse plot. De se ele morresse, ela ia ter um coisa, um seguro, uma coisa assim? Sim. Ou não? Ia ter. Só que ela só podia sacar depois que terminasse a investigação. É. Né? E aí a gente vê... metade do filme pela visão dela e metade da visão do filme, outra metade pela visão do amante, né? E assim, gente, apenas não. Apenas não para tudo, para a visão dela e pela visão do amante. E o filme tem mais de 2 horas, eu não aguentava. Sim, mais. Eu não aguentava mais. Que podia ser e a policial velha, né? É a policial velha também. Ah, é a policial velha, né? Que era grande. E aí, no final, você viu que ela era detetive e no final ela voltou a trabalhar nas ruas. Eu falei, velha desse jeito? É, ficou traumatizada, né? E engraçado que eles não explicam como que o parceiro dela morreu, né? Você fala assim, ah, menino, um homem grande atacou eles. Que loucura. É. Beijo. E foi isso. Sem condição. Esse filme é muito ruim. É muito ruim. E é chato. E aí, como são decisões burras, eu falei, gente, mas por que a pessoa teve vontade de fazer um filme com decisões idiotas? Porque era só ter pegado o divórcio, acabou. Era só ter aceitado. Ele falava assim: ah, você é uma vagabunda, quero o divórcio. Ela fala, aceito. E acabou. Sobe os créditos. Sobe os créditos. Podia ter sido um curta, então, né? Podia. Sim, podia ter sido um TikTok. É, exatamente. Podia nem ter sido. Afinal de contas, é baseado em fatos reais mesmo? Sim. Ou não? É baseado em fatos reais. Eles mostram no final a cena do julgamento, falando que o amante retificou a declaração depois que ele descobriu que ela estava... Ele já sabia que ela tinha vários amantes quando eles estavam soltos, né? Mas quando ele estava preso, ele descobriu que ela se comunicava com outros presos por carta. Ela ficou... Ah, é? Porque ela estava lá no... Ela pegava vários presos, vagabunda. Pois. Aí ela era Maria Sela, né? Aí ele ficou chat e resolveu terminar tudo. Maria mudar o tempo. Mudar o testemunho dele. Os testamentos pra ferrar ela, da June. Uhum. Então, menino, vamos aqui pra outra pauta, que essa foi a menos pior da semana, né? Que é A Melhor Irmã, Better Sister, né? Série protagonizada aí por Elizabeth Banks e pela gloriosa Jessica Biel. Né? Jessica Biel. Além disso, tem Jaqueta Amarela também, né? Corey Stoltz. Olha aí, grande jaqueta amarela. Jaquetão. E tem o menino do The Nine Show, né? Que é o filho. Que é, ele é todo grandão, eu gosto muito dele, porque ele é todo é que grandão. Faz assim. Ele faz o mesmo papel, né? Inclusive. Sim, ele tá com o mesmo corte de cabelo, tá? A mesma coisa. Parece que ele saiu de um set e entrou no outro. Sim, deve ter sido isso mesmo, inclusive. Né? E a premissa é que a gente tem essa, a Jessica Biel, né? Que é a Chloe, que é essa mulher super empoderada, né? Editora-chefe de uma revista, incrível, bucetudíssima, né? Escreveu um livro, tá aí afrontando o patriarcado, né? Inclusive tá sofrendo várias ameaças por causa dos seus posicionamentos, né? Tá sendo aí. Ela é tipo uma Mormon wife, né? Só que trabalha. Isso! E aí, num dia, ela tá num evento, né? Lá, comandado pela Catherine, que é tipo... Eu não entendi qual é a relação da Catherine com ela, se é tipo a gente dela, alguma coisa assim, né? Porque é uma mulher que tá sempre presente lá. Ai, e quando ela chega em casa... do evento, ela encontra a jaqueta amarela falecido, né? Todo esfaqueado, todo cheio de buraco. Todo cagado. E aí, obviamente, a polícia é acionada. E como o filho dela é menor de idade, né? Apesar de ser um grande galalau, a gente descobre que ela não é mãe dele. E que eles vão, então, a guarda pertence à mãe biológica dele, que é a ex-mulher do glorioso Jaqueta Amarela, que é Elizabeth Banks, que por acaso é a irmã de Jessica Biel, né? Ou seja, tudo deu em casa. Deu um golpe na própria irmã, né? É a irmã de Jessica Biel. Só que a Elizabeth Banks, ela é toda problemática, né? Ela tem problema com abuso de substâncias. No segundo episódio, inclusive, a gente vê um pouco dos flashbacks, né? De como começou esse desenrolo dela, da Chloe com Jaqueta Amarela, né? Porque Elizabeth Banks desmaiava na piscina, aí num desses desmaios, ela desmaia dentro da piscina com a criança, né? Então a criança fica só quase se afogando e só não se afoga porque a Jaqueta Amarela chega e consegue salvar eles dois, né? E aí ele precisa de alguém que, pra ele ficar com a guarda do menino, ele precisa de alguém que ateste que ela não tem condições. E quem faz isso é a Jessica Biel. A Jessica Biel atesta que ela não tem condições de cuidar do filho pra ficar a guarda só com Jaqueta Amarela. E aí, menino, ela começa a ficar com ele, né? E aí acaba que ela casa com ele, tem a vida dos sonhos, e a irmã ficou na merda lá, né? Pra sempre. Só que agora elas vão ter que se unir, né? Porque no segundo episódio, todas as pistas eu achei que ia levar pra Jessica Biel, né? Porque ela é muito suspeita, né? Você vê ela saindo de casa... Numa hora tá sem aquela faquinha, depois ela tá com a faquinha. Depois tu vê ela jogando um celular desses burner phones fora, né? Então ela tem alguma coisa, assim, esquisita nela. Só que quem acaba se tornando o principal suspeito do assassinato é o menino, o filho. Ah, então, mas eu vi o primeiro episódio. No primeiro episódio, já rola essa... A detetive já tá ligada. Nossa, a detetive é insuportável. Insuportável. Insuportável. Inclusive a Jessica Biel e a Elizabeth Banks falam isso o episódio inteiro, o segundo. Nossa, ela é uma insuportável, ela é uma vagabunda. Sabe que eu vi que o nome da detetive e a própria atriz é o mesmo de Garota Exemplar. Aí não sei se é da mesma autora do livro. Ah, é? É. Do filme, se você vê, é a mesma mulher que faz a detetive. Gente, que bafo. Eu não sei se é um multiverso mesmo. Que eles estão criando, né? Da detetive, né? Depois vai ter multiverso uma série da... Garota, né? É, a gente vai ter a Detetive Origins depois, né? Multiverso. Às vezes Garota. Ela só tem esse papel, né? De detetive insuportável e falam, pô, ela é muito boa. Exato. Esse mesmo plot de detetive insuportável. E aí foi até onde eu vi, né? Eu vi os dois primeiros episódios só. Eu vi só o primeiro. Achei bonzinho, não achei ruim, não. Mas assim, não é o tipo de série que eu acompanho, né? Então. E tu não gosta de Jessica Biel também, né? Não gosto, porque toda vez que eu vejo ela, eu me lembro que ela fala que não gosta de passar perfume, né? E pra mim, eu acho que ela sempre tem cheiro de CC. Nem de tomar banho, né? Bom. É, então aí eu acho. Ela tem uma cara de cheiro a peido, então. Ah, então. Um bafinho azedo, né? Eu acho que. É, não, eu acabei vendo. Todas as últimas coisas que a Jessica Biel fez de série, eu vi, né? Que foi The Sinner. Ela só faz série de mistério, né? É, ela tá nessa vibe, né? Que ela fez a fez o The Sinner, a primeira temporada. Muito boa, fez, inclusive. Fez a Candy também. Muito boa também. Fez aquela que... Eu não lembro se foi você ou se foi Leozo que gostou, que assistiu um pouco mais, que foi a Limetown, né? Que era baseada no podcast também, que era outra série de desaparecimento. Essa eu não vi. Né? Então, acho que ela tá meio apegada. Acho que ela tá, podia dar uma mudada, né? É que ela tá igual Nicole, né? Ela é a produtora executiva dessas séries todas, né? É, mas Nicole, cada hora tá num papel diferente, né? É diferente. Jessica Biel gosta, gosta do mistério. Ah, Nicole, uma hora tá sendo detetive, e na outra hora ela tá sendo a mendiga da rua pedindo dinheiro. Ela gosta dessa coisa do mistério. Daqui a pouco tem The Chosen também, Nicole. É, eu amo. Não, The Chosen de Nicole é Nine Perfect Strangers. Ah, é. Ela tá rolando. Dela lá e tá rolando. E assim, pra mim o problema é que os episódios também são muito longos, tem quase uma hora cada um deles, né? Uhum. Mas essa eu vou tentar finalizar. Eu também vou tentar. Essa eu vou tentar. Vou tentar finalizar essa, porque essa é das menos piores, né? Mas agora sim, pra gente encerrar esse belíssimo podcast, você vai falar: meu Deus, 2 horas apenas de programa, que trauma! Reduziram de 5 horas para 2 horas. Mas não, é porque a gente guardou melhor para o final. Calma. Porque vamos falar aí da segunda temporada, né? De A Vida Secreta das Esposas Mormons, né? Secret Life of Mormon Wives, né? Nosso reality favorito, renovado já aí para mais 10 episódios. E que a gente falou que vai ter a reunião também, que vai ser um grande mousse. E assim, gente... É, pra você que gosta de reality show em geral, né? Ainda, e se você gostar ainda mais dessa verve, Real Housewives, né? Já viu algum Real Housewives, pelo menos? Já viu Vanderpump, Rules ou Vila, né? Cara, essa é a série pra você. Porque ela é sobre uma grande quantidade de pessoas fúteis. Porque assim, né? Nas Real Housewives, você ainda tem que, geralmente, elas são casadas com alguém conhecido e tal, não sei o quê. E aqui não, elas são só pessoas que se envolveram num grande, né, escândalo sobre suruba na comunidade mormon. Soft suruba. Soft suruba, né, na comunidade mormon. E aí, menino, porque elas fazem vídeo no TikTok, elas irritaram muito. E aí pensaram assim, gente, por que não fazer um reality show acompanhando as vivências dessas grandes mulheres perfeitas e imperfeitas ao mesmo tempo? E a gente falou, por que não, né? E estamos aí acompanhando esse hit maravilhoso. E aí, amo, meninos? Eu amo que elas têm o Mom Talk, né? Que é o TikTok só das mães. E você acha que elas revolucionaram a indústria do TikTok, né? Você fala, gente, mas como é? Por que, que ficaram acompanhando tanto essas mães, né? E você vai ver uns vídeos tão ridículos, que é umas danças horrorosas. E aí, ou é algum tipo uma reação. Eu chegando e vendo a bolsa que eu gosto. E aí é só ela olhando pra frente e pro lado, assim. Umas coisas podre, ruim. Você fala, por que, que as pessoas acompanham esse conteúdo? Não, cara, sei, mas eu vou agradecer a elas que fizeram essas mulheres irritarem pra gente poder ter um reality show desse. Eu acho que elas começaram mostrando a rotina delas enquanto mães. Porque elas são muito jovens, né? Os mormons casam cedo porque, enfim... Quer transar. Quer transar, exatamente. Sim. Então, eles casam muito cedo, têm filho muito cedo... Então, é uma coisa meio... Tô saindo da adolescência, entrando na juventude e entrando na maternidade ao mesmo tempo. Então, parece... Certos vídeos antigos, parece até que elas estão brincando de boneca. É bizarro, porque são muito jovens. Tipo, assim, são muito jovens. Elas estão até dançando com criança na UTI, né? Olha aí. Meu Deus! Mas, assim... Elas começaram mostrando a rotina delas enquanto mãe. E, gente, isso é um mundo inteiro na internet. Eu digo isso porque eu tenho sobrinhos pequenos, né? Que ficam o dia inteiro vendo no YouTube mães cuidando de crianças, crianças brincando e mães brincando com as crianças. E as mães ficando milionárias com vídeos, cada vídeo com mais de 1 milhão de visualizações de só rotina de casa. Complicado, né? Pois é. Então, assim, eu acho que elas viram aí uma oportunidade também de fazer alguma coisa, né? Porque Mormon Wife não tem vida, gente. Não trabalha, não faz porra nenhuma. Só fica dentro de casa cuidando de filho. E toma refrigerante. E tomando refrigerante, porque eles não podem tomar bebida alcoólica, né? E nem café. Aliás, achei o must see, né, no grande evento de Natal. Né? Quando elas falam, ah, vamos tomar um champanhe. Elas, ai, nunca tomei champanhe. Mas já tem uma subversiva. Né? Tem umas que já estão assim, ah, eu vou beber um pouquinho aqui e caguei. E bebe, entendeu? Mas, no geral, elas são viciadas. Gente, Jessi já fez uma plástica na xereca e mostrou pras amigas e não tomou champanhe. Pois é, gente. Aí rolou esse plot. Esse plot principal que startou toda esse reality, que foi o escândalo da suruba, né? Descobriram que rolava uma suruba entre os mom talks e os maridos. E os dad talks, né? Exatamente. Só que, na real, ninguém sabe se rolou ou não. Porque umas dizem que rolava, outras dizem que não rolava. Sim. Né? Mas quem ficou no meio, no olho do furacão, foi a Taylor. Nossa, a grande heroína. Exatamente. A grande protagonista, né? Exato. Nossa, a grande heroína. Protagonista do rolê todo. E, gente, eu não vou falar pra vocês o que acontece na primeira temporada. Primeiro que a gente vai fazer um podcast exclusivo de Mamá. Porque vale. Exatamente. Vale. Mas, assim, presenciamos de tudo. Inclusive prisão. Nesse rolê inteiro. Prisão. No primeiro episódio. No primeiro episódio, exatamente. E aí, quando o reality começa, elas estão tentando retomar o Mom Talk. Essa primeira leva, né? Porque apareceram vários núcleos de Mom Talks, de Mormon, né? Uhum. Mas elas são tipo... Elas são a original, né? Do samba. Elas são as originais, entendeu? Então, assim, elas queriam retomar isso, e aí disso surgiu esse glorioso reality, onde elas estão tentando também fazer as pazes com a Taylor, pós esse escândalo inteiro, porque sujou o nome das Mormon Wives, né? Sim. Esse negócio de suruba. Então elas estão tentando retomar. Na verdade, sujou o nome das Mom Talks, né? As Mom Talks, exatamente. Isso. E aí, muitas coisas acontecem na temporada. Caímos na gloriosa segunda temporada, que não só voltou com as originais do samba, mas também trouxe gente lá da história da suruba. E foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. É, conhecemos a gloriosa Miranda, né? Miranda Bailey. Olha aí. Que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Na Anthony. Eu amo que ela chega e aí, gente, Miranda, Miranda, Miranda. Aí, tipo, todo mundo impactadíssimo. Aí você tá assistindo o episódio e você fala, mas quem é Miranda? Eu achando que era Miranda Priestley, né? Aham. Uhum. No mínimo. Miranda Bailey, né? Qualquer Miranda. Miranda de Glee, alguma coisa. Miranda assim. Lebron. Miranda Lebron. A cena dela chegando é assim, primeiro que eu achei ela belíssima. Belíssima. Ela laranja, né? Se ela fosse laranja, ela seria mais bonita. Eu acho que ela lembra a Bruna da Ludmilla, só que bonita. Versão bonitona. Você chamou a mãe de Zuri feia. Não, ela não é feia. Olha, você é uma vergonha pra comunidade sapatão. Não é my type, mas ela não acha ela feia também, não, tô zoando. Mas a Miranda é presançona, assim, sabe? Ela é alta, ela parece uma Barbie laranja. Ah, isso ela parece a Barbie, Califórnia. Exatamente, a Barbie Califórnia. E ela era a melhor amiga de Taylor, né? Nossa protagonista. Sim. E só isso já rende, porque Taylor odeia ela, porque Taylor... levou toda a culpa da suruba, porque Taylor não só levou a culpa, mas ela foi pras redes falar. Fazia mesmo, né? Me desculpa aí, família Mormon, mas rolou e não vai rolar mais. Não teve ela accountability, né? Parte da Miranda, né? Exatamente. E Miranda sempre negou. Falou que nunca rolou. E teve também o problema que o marido de Miranda se apaixonou por Taylor, né? Isso aí rende, que é uma beleza. Buceta de mel, né, amigo? Tem, filho. Aí esse é um grande problema, que causa a separação de Miranda e Chase, né? Exato. Mas só que ao mesmo tempo que elas são muito, assim, família tradicional mormon americana, elas estão sempre envolvidas numas paradas, nos escândalos, assim, bizarros. Muito erradas. É muito segredo. É por isso que o nome é Secret Life, né? Porque, assim, você olha no TikTok, elas parecem que têm uma vida perfeita. Menos a Taylor, que gosta de ser fubanga. Ela gosta. Nossa, a Taylor tem muita energia de fubang. Ela gosta de uma farofa. Ela, você encontraria no bar bebendo com as amigas uma cervejota. Sim. Eu amo cervejota. Eu acho que assim, a Taylor, por mais que elas tenham... Eu não acho que a Taylor vai ter tanto dinheiro, mas eu acho que a Taylor é a mais de boa dali. Eu acho que hoje em dia, Taylor é que tem mais dinheiro da galera. Ah, sim, por causa de tudo que aconteceu, né? De toda a exposição que ela teve, né? Que na verdade ela não é a fan favorite, né? A gente vai descobrir isso depois, né? Ah, é, né? Descobrimos que é a fan favorite do Brasil. E a fan favorite exigiu contratos diferentes, porque ela é fan favorite, né? Exato, e expulsando a plastificada do grupo. Exatamente. E aí, gente, foi aquilo que eu falei no início. A gente começa amando umas e odiando outras. Aí depois a gente troca os amores e os ódios e os favoritismos o tempo inteiro. Porque ninguém é perfeito o tempo inteiro. Então a série vai focar uma parte dela para duas principais, que aí vão rivalizar, principalmente na primeira temporada. E depois vai trocando isso porque as podres vão aparecendo. E aí é um podre pior do que o outro, que uma que dormiu com o marido da outra, que uma tem um marido que é viciado em pornografia e o cara é claramente viado. Estou passiva. É pornografia gay, né? Ela não especificou, né? Exatamente. Mas, assim, tu olha pra ele e tu fala assim, amigo, a melhor coisa que você faz é sair desse armário aí. Só que já tem um monte de filho. Porque mormon é assim, transa já. Transa e engravida, é coelho, né? É coelho. Mas assim, ó, você falou de odiar e gostar. Eu nunca deixei de gostar de Taylor e Macy. O resto, já amei e odiei da mesma intensidade cada uma delas. É, não, hoje... Taylor é a minha a mais, desde sempre. Todo mundo, eu acho. E Macy é a mais bonita, né? Então assim, eu posso gostar de gente bonita. Eu acho que eu tenho essa... Mas é engraçado que a Macy, eu não tenho esse lance de amar a Macy. Eu acho também ela belíssima. Mas eu acho que ela movimenta muito a casa, sacou? Ela é muito leve trás, ela brothers, é, ela é intriguenta, entendeu? Então eu acho que ela... Ela é assim, amigona de todo mundo, e aí ela leva de um pro outro, pois na moral, é. E ninguém percebe que ela é uma filha da puta também, né? Ela faz o leve trás, mas todas elas, até as que se odeiam, são amigas dela. Então, tipo, ela é muito amigona mesmo da garotada. Ela é tipo do país, tá ligado? Todo mundo ama. É isso. Sim. É, porque ninguém tem embate com a Macy. Tá todo mundo com ela ali o tempo inteiro, então... Sim, assim, ela também não... Ela não é... Nunca... Ela é meio suíça, né? Que ela nunca se posiciona 100% a favor de alguém ou contra alguém. Ela só fala lá no Confessions lá, mas não fala mais nada. É. Sim, aí ela, cara, ela não fala. E o que ela fala, ela nem se compromete também, né? Nossa, ela é bem soft. Ela é a favor do caos, entendeu? Ela fica só ali com o refrigerantezinho dela, ó. Ela chega a temporada terminou. É, tanto que a temporada terminou com ela indo caçar a suposta amante do Dakota, né? Pra poder falar pra Taylor. Que, aliás, gera o primeiro dos vários momentos em que Taylor tenta chorar e não sai uma lágrima do Mas quando dela. Sai lágrima, né? É, Taylor tem uma coisa que ela não é atriz. É. Gil do Vigor poderia falar aquele texto que ele falou pra Juliette: quando você chora, não sai lágrimas. E aí teria que falar: é porque eu sou maquiadora. É isso. Mas, gente, entre indas e vindas tem várias separações que você acha que vai separar e não separa. Várias promessas de eu vou mudar pra sempre e não muda. Os maridos é um capítulo à parte. Porque não tem um marido bom, vamos falar a verdade. Não tem. Tem um marido que preste. Não, menina, é tudo assim. Tem o marido que é o velho gostoso, que acha que é Michê, né? Que é o marido da Demi. É, tem Dakota, que é o maior lixo humano dos maridos. Nossa, ele é péssimo. Nossa, ele é ruim, podre. Não sei que é a coisa viu, né? E nem bonito ele é. Deve ser pica, né? Pica sim, deve ser. Na primeira temporada eu achava Dakota bonito. Eu acho que foi tudo que ele fez deixou ele tão desprezível que eu não consigo mais achar ele bonito. Mas esse homem tem cara que fede. Ah, sim. É. Ele deu uma barangada. Eu não posso nem falar que eu acho bonito ou não, né? Porque eu pegaria marido de Enáfrica, né? Então. Eu também. Gente, tem esse plot maravilhoso. Ah, é? Enáfrica. É, eu acho que começou na temporada passada, né? Quando elas foram lá no Chip and Dale's. Exato. E aí teve toda essa crise, né? Porque o Zack, né, falou que não poderia ficar com uma mulher que, né, que se permite uma vulgaridade dessas, né? Pois é, porque ele é muito íntegro, sendo que ele era um viciado em jogo, que gastava o dinheiro dela todo em jogo de cassino. Mas... E aí, da temporada passada, a gente sabe que o marido de Jen é primo de quinto grau do Ben Affleck. Exato. E aí fica esse plot que toda hora ele é um primo de um famoso. E aí nessa temporada é exposta que isso é tudo uma grande mentira. Que foi inventado. Mas o melhor é que ela acreditava. É. E aí ela acreditava e depois ela chega para as mulheres e fala, a mulher fala, você sempre falou isso. Aí ela falou assim, mas seu marido falou que você está mentindo, que ele não é parente nenhum de Ben Affleck. E depois ele fala para ela, ele falou, eu nunca falei que a gente era primo do Ben Affleck, eu nunca falei, para de ser doida. Ele deu um zoado uma vez, né, falou assim, ah, eu sou primo do quinto grau, né, e aí ela pegou aquilo como uma verdade absoluta para ela. E eu amo que o crédito dela, né, até então era sempre Jen Affleck, né, e quando cai essa teoria, o crédito dela muda só pra Jen. Ah, é? Eu reparei. Ele vira só Jen. Eu achei bem legal que, assim, ela engravida, né, acho que ela engravida no final da temporada passada, fala ou é só no começo dessa? Eu não lembro. No começo dessa. E aí ela tem uma depressão pré-parto fodida, né? Sim, ela fica muito mal. Ela já tá sendo humilhada o tempo inteiro pela Jessie e pela Demi, né? Mas assim, e eu entendo a Jessie e a Demi também, tá? Nesse ponto, porque ela passou a primeira temporada inteira metendo malho no marido dela. Aí depois, quando as amigas falam, não apoiam ela voltar pro marido, ela fica, mas vocês não são minhas amigas? Deviam estar me apoiando? Não sei o quê. Vai se catar também, né? Porra. Mas como a bichinha tava com a depressão, achei que eu passei esse pano. E achei legal, a produção falou, paramos de filmar, ela não apareceu. Porque ela não aparece depois, né? Porque é no quarto Ela só manda o vídeo chorando, que a Demi fica falando lá horrores também. Falando, lixosa, falsa. Porque na primeira temporada a gente pegaram pesado. Porque a gente tem a grande embate que é o Whitney e Taylor durante a primeira temporada, né? O Whitney vira um personagem B, C, nessa temporada É que a missão dela é voltar pro Mom Talk, né? Quem vira a grande vilã é Demi agora, né? É que, de repente, a gente gostava dela. Amanda lembra, a gente vendo, a gente falava, gente, icônica, né? Ai, sempre com posicionamentos bons, hablando. E aí, de repente, a mulher virou um lixo atômico. Sim. Eu entendo porque primeiro a gente descobre que ela queria boicotar a Jessie, né? Que ela falou, não renove o salário da Jessie e aumentem o meu. O meu salário. Porque assim, por um lado ele está certo, porque Jessie é a mais apagada de todas ali até a primeira temporada. A Leila. Mas Leila é cota, né, menina? Tem que deixar. Total, 100% cota. Meu Deus. É 100% cota, gente. E aí... Falou, vai tirar, não, vamos tirar a Jessie. Ela pensou, vou tirar a Jessie, aumento o meu salário, é uma mormon a menos, e eu vou ganhar mais, né? Eu entendo todo o conceito porque ela é fan favorite, né, amigo? Que ela diz que ela é fan favorite, gente. Fan favorite. Eu fico passando mal. Eu amo que ela fala assim, eu não tenho culpa de ser a preferida dos fãs. Porra. Porque ela não é a preferida dos fãs, é uma sacanagem. quem avisa, né? Porra, quem avisa? Não, eu entendo que ela era uma das favoritas na primeira temporada. Mas favorita dos fãs sempre foi Taylor, gente. Ninguém. Sempre foi. É a protagonista do negócio. Carregou essa temporada nas costas, porque Chip and Dale's foi já final de temporada, que foi o que, né? E aí, assim, Jen Affleck ficou tentando resgatar aquela viagem da Itália, que não aconteceu nada. E ela fica tentando dizer que Demi tava... Beleza, ela tava flertando com o cara. Fato, né? Ela aparece nas imagens, beleza. Até aí, quem nunca, né? Exato. Não aconteceu nada. Tipo, em Chip and Dale's, elas ficaram mais se esfregando nos caras do que o que aconteceu ali com Demi e o outro cara. Mas ela insiste nesse plot. Então, assim, a Jen, ela não tá bem. Ela começa sendo que nessa temporada, Leila fumou um cigarro que saiu da xereca da stripper. Meu Deus. Ah, é, gente. Depois falou assim, menina, você colocou um cigarro. Falou, eita, porra, vou pegar sífilis. E uma stripper horrorosa, gente. Gente, elas arrumam esses plots muito bons, gente. Né? Cara, isso a cirurgia plástica de Xoxota foi incrível. Porque ah, eu amei. Todas elas sentadas na cama, com o Jesse mostrou a Xoxota operada. Ah, foi incrível pra mim. Foi incrível. Foi um must-see da primeira temporada. Isso eu vou levar pra sempre no meu coração. Essa temporada, que eu, o plot que eu amei foi... Que eu amei odiar. Que foi Demi fazendo um escândalo porque o homem encostou nela na festa. Aquilo ali pra nossa. Mim. Ele mal encostou, né? Mal encostou nela. E ela foi lá, e ela marido... fez um show... E o marido dela fez outro show, né? Outro show não, ele foi um bom pavão. Você acha que ele ia brigar? Ele só chegou lá em cima, né? Não fez mais nada também. Exatamente. Bunda mole. Não fez nada. Ele só chegou botando uma banca, tá encostando na minha mulher, não sei o que, não sei o que. Eu só fiz isso, ó. Falei aqui com ela e saí. Aí ele ficou meio sem ter o que falar. Ficou meio com cara de bundão. Ele só tem tamanho. O marido da Demi só tem tamanho. E velho, né? Ai, gente, eu pegaria muito aquele velho. Mas gostoso. E velho, velho. Ele é rato de reality também, né? Ah, é? Sim, ele foi bachelor, acho que duas ou três vezes. Ele é velho e infértil, né? É, ele tem quase 50 anos, né? Se você pensar que ela tem 30, ela tem 29, né? Ah, sim. Tem essa barra de mim que é engravidar também, não consegue, né? Ah, não. Aquele drama que ela fez quando eles fizeram a brincadeira dos negócios dos testes de gravidez. Ah, mas por que inventaram uma brincadeira idiota dessa também, né? Foi muito idiota. Vamos fazer, amigas. Vamos. Já. Porra. Eu e Sasha, com certeza, tá positivo. Com certeza. Gravidíssimo. Pior é se der, né, amiga? Se der, fodeu. Se der, dá pra processar a empresa. Dá pra processar. Olha aí. Entendeu? Aí eu achei patético, assim. Como eu já tava odiando ela, eu tipo, não me importei nem um pouco com os sentimentos dela, sem te informar. Mas então, aí a gente não falou do slut shame, né? Que Taylor sofreu logo no começo, pelo pai e pela mãe, né? Nossa, aquele almoço foi o pioral, gente. Porque Taylor tem uma família merda. Vamos ser sinceros. Ela e trocaram a atriz que faz a mãe dela, né? Mentira! Para, Tássia. Ué, eu tenho culpa se trocaram a atriz? Era uma atriz na primeira temporada e outra na segunda. Ai, meu Deus do céu. Não, assim, porque assim, a Taylor se submete a relacionamento bosta porque a família dela é uma bosta. Que não dá apoio nenhum pra mulher. Uma família tóxica toda a vida. Tipo assim, ela vai pra... Nesse jantar, eles chamam a porra do ex, né? Quer dizer, ex não, eles estão dando um tempo, né? Eles passam a temporada inteira dando um tempo, transando, dando um tempo, transando. Isso. Porque Taylor descobre que ela foi traída, né? Na temporada passada. E aí, nessa temporada, inclusive, ela tem um one-on-one com a amante, que conta tudo pra ela em detalhes. Que aconteceu, mas traída numa época que eles estavam, tipo, ficando uma vez na semana, viu? Então não era, tipo, traída, eles estavam num relacionamento sério, né? Exatamente. Tem esse plot também. E a família, e ela tá extremamente magoada, porque ela já vem nessas idas e vindas e traições com Dakota há muito tempo, sendo que ela acabou de ter o filho do Dakota. E aí ela falou, cara, as coisas não estão mudando, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer e tal. Então estão nesse embate. E a família dela fica absurdamente contra ela. Tipo assim... Do lado boy lixo e contra ela. Exato. Você tem que dar uma chance pra ele. Ah... Fala, você tá transando com ele, não tá? Aí ela, tô. Então... Vagabunda. A única sensata é a irmã mais nova dela, né? Que ela falou assim, menina, gosto de Dakota, mas eu não gosto de vocês dois juntos. Mas Dakota não tem problema nenhum com ele, né? Exatamente. É isso. Porque aparentemente ele é um bom pai, ele cuida do filho, ele fica com criança, tudo. Não é que ele é um lixo total, mas só que os dois juntos ali não rola, né? Ele é um lixo de marido, mas de pai parece até que ele é ok. E ele gosta muito do filho. Você vê ele conversando muito isso, que ele sente. Ele fala muito mais que sente falta do filho do que sente falta deles dois. Uhum. Durante esse período. Só que assim, a família dela, ao invés de falar assim, minha filha, eu entendo isso. Eu te apoio de você divorciar, mas você tem que ter um bom relacionamento com ele, porque é pai do seu filho. Pai então, do seu filho, vai ser pra né? sempre. Vai ser pra sempre, etc. Não, tipo, você tem que ficar com ele, porque Deus não quer isso pra sua vida. Deus quer que vocês fiquem juntos, porque vocês não podem divorciar. Porque parece que o divórcio também é um negócio da comunidade mórmon, que é um absurdo. Não gosto. É que Taylor também já se divorciou uma vez, né? É, porque Taylor. Meu, o lance é o seguinte: Taylor, ela não quer admitir que ela é piranha. A piranha é mórmon. Mas ela é piranha. Não tem nada de mal em ser piranha, entendeu? Pode ser piranha, mas assim, abraça a sua piranhice, sabe? Não fique tentando ser uma mulher de família sendo que você é piranha. É igual ela falou assim, eu não sou bissexual, mas ó, fulana beija muito bem. Falou, Miranda beija lindamente bem. É tipo assim, eu não senti tesão por ela, só foi legal, foi bacana, foi... Então, beleza. Eu entendo essa bifestinha, né? É aquele momento empolgado. Então, aí, ela é bifestinha mesmo. Mas várias vezes, amigo. Foram várias vezes. Então, assim... Amiga, abraça sua piranhice, sabe? É isso. Meu conselho pra Taylor hoje é isso. Abraça sua piranhice. Que ela não abraça. Eu amo muito os momentos que elas quebram o pau o tempo inteiro, né? E aí toda hora tem no confessionário. Porque o Mom Talk foi criado pra sororidade. Porque a gente sim, apoiar mulheres. O tempo inteiro. Todas elas são a mesma coisa. Aí tem uma hora que tem um confession da Miranda. Fala assim... Gente, elas falam tanto de sororidade, ser amiga, mas desde que eu cheguei aqui, não vi uma vez isso acontecer. Que a gente também, tá eu falei, filha, não é só você, meu anjo. Ai, ai, ai. Ai, tem Taylor também, né, que resolve jogar bosta no ventilador e falou, então, Demi, você não é a melhor amiga da Jessie? Nossa, eu amei. Ela é péssimo cabeleireiro, que deixa os cabelos encebados, secos, caindo, pote químico, tudo disso. Eu amei muito. E isso. Aí, Demi logo baixa o nível, né? Uhum. Porque, né, você não consegue cuidar nem do seu filho, né, Taylor? Então, né? Porque Taylor, no começo da temporada, tá muito apagada, né? Aí, do meio, ela já vem com os dois pés no peito de Demi e fala, agora que eu vou arrasar essa vagabunda. A partir da viagem ali pra Nova Orleans, ela já dá aquela ressuscitada, né? Quando Demi lança essa do... Eu sou fan favorite, e a Taylor fala assim, é fan favorite sim, né? Fan favorite de cu é rola, meu anjo. Todo mundo sabe que eu sou a maioral aqui, que todo porque mundo me ama. Eu acho que a Leila que fala assim, menina, se não fosse Taylor, a gente não tinha nem esse reality. Não tinha oportunidade nenhuma. É. Exato. Então, Leila, inclusive, grande X9, né? Falando, menina, tem um grupo aqui, eu, né, Demi e Jesse aqui, pra falar mal de você... Olha, sem maldade nenhuma, mas vou te mostrar aqui e deixar você ler, tá bom? Fica tranquila. Aí falou, aí mostra toda cagada e fala assim, na hora que você for falar, vou te defender. E ela fica lá no canto só comendo unha, sem falar nada. E a Taylor fala pra ela assim, quero ver se tu vai me defender na hora do quebra-pau, né? Ela fala, mas é claro que eu vou te defender. Eu, hein? Conta comigo. É isso. E a Taylor é a maior defensora dos pequenos empresários, né? Falando, eu acho que todas nós tínhamos que ir no cabeleireiro Jesse pra fazer o cabelo, mas ninguém quer ir. Sim. Né? Agora, demais. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nessa segunda temporada? Assim, em vários momentos? De como elas realmente entendem que o Mom Talk é um business, né? Que elas falam isso várias vezes durante a temporada, principalmente durante essa última discussão do último episódio, de como elas veem isso realmente como um business e cada uma tem um papel dentro desse business. Isso é muito bizarro, assim, pra mim, né? Porque já vi outros realities desse de futilidade, né? Housewives. Acompanho Married to Medicine aí há 11 temporadas. E pra mim, assim, foi muito chocante ver essa questão de como elas veem isso como um business, uma forma de ganhar dinheiro apenas. Mas também, minha amiga, ninguém ali trabalha. As únicas que trabalham é Jessie e Macy, que tem a empresa lá de coisa de criança, que não sei o que ela faz também, que... Amiga, a gente não sabia nem que ela tinha um marido morto até agora, né? Ah, é, a grande viúva, né? A viúva da, da geração, viúva, né? Do filme que vocês viram aí, da viúva aí. É, a nova viúva, né? A nova viúva. Exatamente. Ela teve que ir lá na encruzilhada, né? Botar um saco de pipoca pro morto, né? E nessa temporada teve esse fortalecimento dessa amizade aí, né? De Cristina Ricci do Mundo Invertido e Macy, né? Ela a gente não grandes... consigo. Não me desce, Maquila. São essas grandes amigas aí que engravidaram, inclusive, juntas, né? Esse hit pois aí. É. E já teve já a revelação, né, Sassi? Teve. Olha. É, meninas, filho das duas. Olha aí. Eu, o grande plot de Mikaela, que foi a minha frase de entrada no podcast hoje, foi o seguinte: Mikaela tinha que resolver os problemas dela com Whitney. Whitney tava atravessada e tal. E aí Macy fala assim: ó, Mikaela, entra aí no carro que a gente vai dar uma volta. Uhum. Aí eu tô no carro e falou: então onde você tá me levando? Ó, tô te levando pra esse lugar aqui. Whitney tá lá, quer conversar com você. Ela: não. Me leva de volta pra casa. Não quero conversar com a Whitney. Não. não, vai lá. Conversa com ela. Ela: tá bom. Ela faz o seguinte: eu vou entrar pra conversar com ela e vou ligar o celular. E você vai ouvir toda a conversa. Quando eu falar Irmandade, você... tu me tira de lá. É o sinal pra você me tirar de lá. É a nossa safe word. Beleza? É, beleza, então. Então, plano feito. Mikaela vai conversar com o Whitney assim. E ela já senta na mesa assim: ó, não tenho nada pra falar com você, tô aqui pra ouvir o que você vai falar pra mim. É isso. E aí o Whitney começa: ou então, o negócio é que, pô, você ficou me esculachando na internet, botando um monte de vídeo meu me esculachando. Ela: não, eu não botei vídeo nenhum seu, eu botei meus vídeos. Eu citei seu nome. Exatamente. Ela. A Whitney começa a gritar, viado. Eu fiquei pensando naquela cafeteria. Eu falei: as pessoas estão ali tomando café, daqui a pouco do nada uma começa a gritar com a outra. A Whitney putaça, porque ela não queria confessar que tava falando dela nos vídeos. E aí, Mikaela se emputece e começa: porque a gente criou isso aqui, porque isso aqui é uma grande irmandade. O que a gente não falou é que ela ligou pra Macy, né? Sim. E aí a Macy ia ficar ouvindo a conversa. Só que a gloriosa Cristina Ricci do Mundo Invertido mutou o microfone do celular, ou seja, a Macy não estava ouvindo nada. É, porque isso tudo rolando dentro da cafeteria, e Macy dentro do carro assim: gente, ela é louca. Ela se mutou. Como é que eu vou saber quando ela vai falar agora a palavra-chave? E aí ela começa a falar frases desconexas, com irmandade no meio. Macy salvar ela. E Macy... essa tomando seu Starbucks ali de boa. De boaça. E aí daqui a pouco ela sai, entra no carro e fala: por que que você não foi me salvar ela? Porque você, grande amiga, me ligou e se botou, né? Aí ela: é isso. Ah, é por... nossa, é por isso. Ela fez aquela conca, né? É, me auto-sabotei, né? Me auto-sabotei. Porque ela queria ter encerrado a conversa há muito tempo. Que ela mete na cara da Whitney, na lata dela: você pode falar e fazer o vídeo que você quiser sobre mim, porque você não é minha amiga. Tenho nada como... não tenho você como nada. Tenho você como nada. Então, assim, os encontros que a gente tem por causa do Mom Talk, a gente vai ser cordial uma com a outra, né? Porque somos pessoas educadas. Porém, sim, não vai passar nunca mais disso aqui. Acabou. E aí, depois, a Mikaela até fala que a chateação dela com a Whitney foi porque a Mikaela tem uma doença crônica de pele. Se ama. E parece que a Whitney fez uns vídeos expondo essa parada. E aí ela ficou... e é uma parada que mexe muito com a autoestima dela. Porque ela falou: quando o meu corpo tá todo cagado, a minha cara tá boa. Quando a minha cara tá toda cagada, o meu corpo tá bom. Então, não consigo nunca estar 100% satisfeita comigo mesma e tal. E a Mikaela tem muitas questões. Ela fala sobre assédio que ela sofreu. Tem medo de lavar jato ela, né, gente? Tem medo de lavar jato. Ela tem grande muito... plot. Ela superou esse medo, né? Olha aí. Uma guerreira, né? Porque ela queria que a filha queria entrar dentro do lava jato. E o que aconteceu? A filha dormiu e não viu porra nenhuma. Mas ai, o que eu gostei da Cristina Ricci do Mundo Invertido é que ela bancou esse rolê de tipo: não quero saber do Whitney, se fode aí. E ela bancou até o final. Uhum. Diferente das outras que estão sempre oscilando, indo e vindo, ela bancou, tipo: vou tratar você cordialmente e é o máximo que você vai ter de mim. beijo, tenta na próxima. É porque na temporada passada, Whitney e Taylor eram as duas, né, que se odiavam. E nessa temporada, quem foi ver a Whitney depois que ela teve filho? A Taylor. Inclusive, pra poder passar as fofocas que estavam acontecendo no Mom Talk, né? Exatamente, ainda passou. E foi no chá de bebê e tudo, né? Foi no chá de bebê e tudo, né? Amo que o chá de bebê é essa, o chá de bebê da Whitney é. Ah, gente, vai todo mundo querer ficar segurando meu filho. Eu não vou ficar dando meu filho pra segurar, não. Peguei uns coelhos ali na rua, aí as pessoas vão pegar o coelho e vão achar que é meu filho, e é isso, né? Só vocês passarem essa vontade de segurar minha criança. E ela falando que os coelhos são pra pessoas não botar as mãos imundas nos filhos do filho dela. Bom. Nossa, Maria. Olha. Né? Ela vestida igual Midsommar, eu amo. Eu amo que ela tem esse estilo de senhorinha do interior, porque ela Fubanga tem... Fubanga brega, né? Total. Ela deve ter uns 33 anos, 34, ela parece que tem 40 anos. Não, ela é menos. 48. Não, acho que ela tem nem 30. Ah, é? Nossa, mas ela tem cara de velha, assim, muito velha. Eu acho que ela tem 20 e pouco, eu vou depois olhar. É, porque ela tem uma vibe senhora, bem, sabe? 32 anos. Aí. Whitney Leavitt. Uma vibe senhora que eu com 42 não tenho. Então, assim, não entendi muito qual é a dela. Olha, entendi, né? Ela quer ser tradicional. Ah. Enfim. Mas... Casado com o marido viado, né? Nada mais tradicional que isso. Porra, meu irmão. Muito tradicional pra caralho. Mas é isso. Acho que... Ah, teve um grande empate, né? De Taylor no final. Jogando tudo na cara de Demi, porque Demi quis fazer dar um golpe na Taylor, né? Falou assim, queria. Ah. Falou pras meninas, ou ela ou eu. Ou aí seja, todo mundo ficou beijo, confuso, Demi. Falou assim, gente, mas a gente, assim, por mais, até quando a Whitney causou, ninguém fez isso, né? Falou, vamos escolher uma outra. E agora ela vem querer mas botar nesse fugiu jeito. Também, né, Nen? É. Fez isso também. Mas ela tentou dar o golpe ali e o tiro saiu pela culatra. Se fudeu. Nossa, o tanto que a Taylor acabou com a vida dela nesse embate final ali no ano novo. Maior e melhor. Bom, gente. Foi muito gostoso. Muito gostoso de ver. E é bom que a gente tá vendo quase em tempo real, né, a série. Porque isso ali foi em dezembro do ano passado, né? Foi. Dezembro pra janeiro desse ano. Então, foi maravilhoso, gente. É, foi muito ritoso. E eu já quero muito essa reunião. E acho a próxima que vai temporada ser... é só ano que vem ou vai ser esse ano ainda? Amigo, pode ser que ainda venha no finalzinho do ano, né? Porque já que são mais 10 episódios e a gente viu que já tá gravado, né? É, uma porque parte tem... deve estar tá gravada, né? Não deve estar tá gravado tem, tudo, hein? Porque tem o preview, né? Com a Jessie sendo exposta, né? Porque aparentemente não... Demi não ficou com nenhuma das pessoas da Vanderpump Villa, mas a Jessie ficou. Inclusive deu pro homem. E ela é casada, né? Sim. Ela é casada. Vocês falam de energia de Fubanga, né? Na energia de Fubanga aqui, ó. Cadê? O Whitney e Demi. Fazendo poses legais como são, porque elas são vilãs. Nossa. Ah, meu Deus. Menino, e esses são os mom talk delas, eu acho tão ridículo. É, são muito fubangas. Muito, muito, muito fubangas. Nossa mãe. A Whitney não tem nem 600 mil seguidores no Instagram. Até as BBB tem mais que ela, né? Pois é. Que ela não e tem, ela tá... gente. Não tem conteúdo, Whitney não tem conteúdo, desculpa. Ela não é gostosona, igual as outras. Ela não é... Não, e esse vestidinho com meia que ela tá usando? Nossa. Gente, o hit de Whitney, sabe o que foi? Ela fazer uma dancinha enquanto o filho dela estava na UTI. Isso eu amo tanto. Auge do Whitney. Eu amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, quando o Zanon me manda, alguém me manda esse gif. Muito bom. Se você faz parte do grupo do Logado, você com certeza já viu esse gif do mamãe dançando e o filho doente. Eu vou muito bom. Ó, Miranda tem 391 mil seguidores. Demi, 633 mil, né? Fan favorite, disse ela, né? Cadê? Vamos ver Jesse, né? Nossa gloriosa Jesse G. Jesse tem. Cadê? Isso que tem menos. Cara, Jesse tem 844 mil seguidores. Nossa, na cara da Demi, fan favorite, né? Mamã, botou pra mamar muito forte. Mas vamos ver a princesa do Brasil, né? Porra. Taylor Frank Paul. E no TikTok ela tem 5 milhões, né? 1,4 milhão aí, né? Porra, isso é fan favorite. Ah. E eu amo o Isanon indo comentar na foto dela no CMA. É isso que eu ia pedir, gente. Minha amiga, ela tá. Ela participou de um evento, ninguém comentou na foto dela. Se vocês puderem ir lá comentar. Opa! É Taylor. Como é que é o nome dela? Taylor Frankie Paul. Taylor Frankie Paul na foto do CMA. Aí já coloquei a foto, ó, pra você não se sentir sozinha, né? Ó, a Jen Affleck tem 1 milhão de seguidores, tá? Por causa do Ben Affleck, né? Eu amo que é Jennifer Affleck. O Instagram dela, muito bom. Porque ela disse que ela foi a primeira Jennifer Affleck antes da Jennifer Lopez. Uhum. Falei. Sim. Ela é muito fofinha, grávida, gente. Muito pitica. Sim, ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha e ela é muito novinha, né? Sim. Ela é muito novinha. Então, fez 26 anos aí, a gloriosa Jennifer Affleck, né? Ela fez 1 milhão agora, durante essa temporada. Tem 2 dias que ela ganhou 1 milhão de seguidores. Arrasou. Arrasou. Enquanto isso, a fan favorite, 600 mil. Fan favorite de cu é rola, rapaz. Se bobear, o Dakota tem mais seguidor do que ela. Viado, a Leila tem mais seguidor, quase a mesma quantidade de seguidores da Demi, que nem fan favorite, né? Gente, a Leila que é apenas uma figurante premium. Viado, e Keila tem 920 mil seguidores. Você vê, né? A fan favorite. É porque ela deve ter perdido também seguidor essa temporada, né? Fan favorite de onde, né? De onde? Pelo amor de Deus. Fan favorite de quem? Eu. Sai fora. Eu só continuo achando ela uma das mais bonitas, a Demi. Mas é isso. Tá, ó, segura essa amizade aí, ó. Porra. Miranda, Jesse, Leila, Jen Affleck, Taylor, Macy e Michaela. Poxa, nenhuma Whitney, né? E nenhuma Demi. Poxa, nenhuma, né? Eu amo. Gente, a Taylor tem muita energia de fubanga, né? Eu não... Nossa, muito. Ela é muito. Ela é muito Nova Iguaçu, né? Ela não é energia de fubanga, ela tem energia de farofeira. Sim, né? Exatamente. Fubanga é a Whitney. Ela é muito moradora de São Gonçalo, né? Muito. Cara, mas assim, agora eu fiquei impressionada com isso, porque por que ela não chamou Whitney Fubanga e a outra? E Demi? Ah, Demi, beleza, ela brigou com a Demi, mas por que ela não chamou Whitney, sendo que o Whitney ficou do lado dela o tempo todo nessa história dela com Demi? É. Zoado. Mas a Whitney é falsa, né, gente? A Whitney é fragmentada, né? Cada hora ela tava num coisa. A Taylor foi a única que votou a favor dela voltar pro Mommy Talk, e depois ela toda nas costas da Taylor falando, ai, Demi maravilhosa, Demi tá certa. Eu amo que ela no final falou assim, você vai voltar pro Mommy Talk, aí o Whitney, voltei, não sei o que. Aí todo mundo atacando Demi, aí o Whitney falou assim, eu não vou falar nada, filho, já voltei pro Mommy Talk, vou ficar bem quieto aqui no meu canto. Ela, acho que lutem, ó. É isso aí. Né? Beijo no coração de todas. Né? Um beijo pra quem for da sua casa, quem for da sua família. É isso. Certo demais. Ai, ai. É muito nossa bom. Eu já tô com saudade, gente. Nossa Pepeca Renew aqui, ó. Sucesso. Nossa véia de 32 anos. A véia com a Pepeca nova. A Pepeca tá mais nova que a nossa. Porra, com certeza. Não, a minha não vem, não. Amigo, mas ela acabou de refazer. Né, amiga? Ela acabou. Mas ela não refez ano passado também. Ah, ela lavou, tá nova. Tá, mas ela não refez. E realmente, menino, não temos Demi aqui no, na foto da reunião. Não temos. E a reunião foi gravada no domingo, né? Semana passada. Ah, tomara que ela tenha saído. Não saiu, mas tomara. Tomara. Mas é isso. E se você ainda não assistiu, gente, para de perder tempo, vai assistir The Secret Life of Mormon Wives. Pelo amor de Deus. Que é bom demais. Bom demais. Vamos fazer um podcast especial. Se você não quiser ver, porque já são 2 temporadas, você vai estar perdendo, tá? Não importa. Mas já são só 18 episódios, amiga. Pouquinha coisa. Se você tá vendo qualquer outra coisa, para. Vê primeiro essas 2 temporadas e depois você volta. Porque assim, vai estar perdendo. Mas se você não tiver tempo, não quiser, beleza. A gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu nessas 2 temporadas num episódio especial. Que vocês cagam no episódio especial, mas esse aconselho muito não cagar. Eu confesso que eu fico todo arrepiado quando começa a música da, da abertura. Ai, que aquela abertura é de uma cafonagem tão grande. Ah, foi o Whitney que fez. com certeza. Né? E eu amo que o título do episódio sempre vem assim, né? Plum, na sua cara, né? Acabou a música, o título do episódio na sua cara, elas ali de mãozinha dada com a roupinha azul, né? Oh, é maravilhoso. Foda. Não tem como. Mas vamos então para comentários então da nossa última edição, nossa edição 453, yes. Que a gente falou aí de Sirens, falou de Motorhead, falou de The Last of Us, né? Uhum. Começando com Levi Ventura, que disse: tenho gostado dessa leva de produções audiovisuais do Brasil, hein? Muita coisa boa saindo. Vocês falaram alguns anúncios que achei interessante para ficar de olho. E Sassi, libera esses bloopers sobre pessoas burras. Adoro os momentos logados sem pauta. Gosto bastante de filmes de aventura, então essa é a fonte da juventude, certeza que vai pra minha lista. Podcast bem bom, como sempre. E Leózio, tu faz falta sempre também, viu? Faz Ei. Mesmo, Leozinho. Faz mesmo, faz, né? Muita saudade do meu amigo. Saudade da minha avó. Ai, ai. Seguindo aqui nos nossos comentários, a gente tem. Eita porra. Comentário aqui do glorioso Diogo Almeida, né? Na sua aí, energia de Vilmoca. Dizendo: olá, logados! Assisti Siren, olá. Esperando uma versão adulta de H20, Meninas Sereias. Mas só recebi uma série de ricos excêntricos. É primeiro H2 só, não é H20. Ah, é? Mas tá aqui, H20. H2 só. Faz sentido. Ai, amiga, que eu sou mais ligado em carro do que em água, né? Primeiro Bondsman e agora a Roda do Tempo. Amanda, compreendo sua indignação. Ah. Eu e Kevin Bacon ainda aguardamos uma resposta da Prime, tá? É isso. Próximo comentário de Wendell Jr. Tá lá no nosso grupo, tá sempre aqui também, dizendo: deixar meu comentário clamando pela volta de Leózio. Oh. E pra dizer que amei as opiniões sobre o jornalismo do Rio de Janeiro e a resenha do show da Beyoncé no final. Leózio sempre acrescenta, até quando ele participa pouco, gente. Ele só não acrescentou na opinião dele sobre sereias, né? Que... É, vocês ouviram hoje, né? Complicado. Complicado. Próximo comentário de Dan Leite, dizendo: eu pisquei e já tem Nicole Kidman de peruca na pauta novamente. Voltei a ver essa série sabendo que é ruim, porque me odeio. Beijos a todos. E que porcaria foi essa série Sirens? Terminei ela me perguntando por que veio isso. Eu também. Acho que todos nós terminamos, menos Leózio e Henrique. Sim. Né? Próximo comentário de OEA, né? Esse jovem maravilhoso, jovem místico, dizendo: se a ideia era fazer igual ao jogo, seria melhor mostrar o ponto de vista da Abby na segunda temporada mesmo. O sentimento do público fica diluído nesse intervalo entre a segunda e a terceira. Por mim, tudo bem. Porque se a Abby é psicopata, eu sou a Arlequina dela. Toma, meu pai, Abby, pode matar. Me identifiquei. Me identifiquei com a Isabela Moscovi sendo Lelé. Enquanto essa doida canoniza o Joel e a Ellie, eu faço MV de romance June e Nick. Só falta a Leózio cantar uma música dentro do tema pra eu colocar como trilha. Eu amo que o EA sempre, né, menino? Comentários sempre maravilhosos. Próximo comentário de Karine Rodrigues, dizendo: adorei o episódio, muito obrigado. Muito obrigado a você, Karine, que comentou. Muito obrigado mesmo, tá? Próximo comentário de Sou Roberta. Isso, Roberta! Né? Opa! Dizendo: oi, gente! Como oi. Assim vocês ainda não colocaram na pauta Pablo e Luizão? Menina, a gente colocou duas vezes e tirou, né? Mas eu vi três episódios, amiga, tá? Ele, tá vendo, ele viu três episódios faz duas semanas já. É isso. E depois? Porque eu falei lá no grupo que eu gosto muito do Paulo Vieira, gosto muito. Acho que o elenco da série é muito legal. Mas não é meu tipo de humor, tá? Uhum. Não é meu tipo de humor, assim. Eu gosto muito mais do momento em que o pessoal da vida real tá contando, né? Porque todo final de episódio, a mãe dele... O Pablo e o Luizão contam como a história foi na vida real. Eu acho isso mais engraçado do que, muitas vezes, o episódio em si. Mas entendo o apelo popular, tá? Entendo mesmo. Mas semana que vem, se eu ver mais um, eu conto aí o que eu achei, tá bom? Beijo, Roberta. Beijo. Ela termina aqui, né? É de longe a melhor coisa que tá tendo atualmente. Acho que a senhora foi longe demais porque a senhora não tá assistindo Secret Life of Mormon Wives. Isso é o melhor que tá tendo atualmente. E The Chosen, né? E The Chosen, exatamente. Vamos dar moral porque essa série merece demais. Beijos, beijo Roberta. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Próximo comentário de Diego Gregório. Amigos, queria seguir vocês no Blue Sky ou no X. Qual a arroba de vocês? Tentei procurar pelo nome, mas não apareceu. Amigo, você pode procurar todos nós, tanto no... A Amanda não tá presente no X mais, mas o Blue Sky é Mandy Aguiar mesmo, normal. Zanon é Kun Zanon, Kun, K-U-N, Zanon. E eu sou Edu Sasser, em qualquer um dos lugares, né? Tanto no Blue Sky quanto no X, né? E o Zanon também. É com o Zanon nos dois lugares, tá bom? Yes. Beijo, Diego. Beijo. Próximo comentário de Selmara Trindade, dizendo: amei Motorheads e espero que renovem. Nem tem muita coisa no Prime Video e eles cancelam, cara. Eu tô achando que a mãe dos provavelmente gêmeos fez até o filme dos Velozes e Furiosos. Só não sei qual dos 20 que tem. Estão acompanhando Duster na HBO Max? Sobre uma agente do FBI que investiga uma organização criminosa e conta com a ajuda do motorista que trabalha pro chefão do crime. Menina, eu vi esse trailer, né? Que é o trailer da nova série do Sawyer, de Lost, né? E é produzida pelo J.J. Abrams. Tem o Sawyer, de Lost, e tem a menina que fazia a mulher do Randall Nova em This Is Us. A Beth. Isso, fazia a Beth Nova. Muito balance. Eu vi o trailer e não me chamou atenção, menina. Não me chamou atenção essa Duster, assim. Mas se você tá dizendo, Samara, que é boa, eu acredito. Digo que vou assistir, não digo que vou assistir, né? Mas às vezes, quando eu tiver de férias, alguma coisa... Mas realmente, o trailer não me chamou muita atenção. Quando acabar todas as séries do mundo, né? É, não... A série não me chamou atenção no trailer. Eu acho que o trailer, quando ele... é ruim, eu vou querer assistir pela ruindade. Quando ele é bom, eu também vou querer assistir porque ele é bom. Agora, quando eu sou só indiferente ao trailer, aí eu fico, tá bom, né, gente? Só mais uma na multidão. Entre as 45 séries que eu já assisto, né? Mas é isso. Mas depois conta pra gente se você tá gostando, tá bom? Beijo, Samara. Beijo. Próximo comentário de Jorge Albuquerque, né? A maior puta das redes sociais. Dizendo, o ponto alto do episódio foi o Zanon querendo apostar que The Last of Us só volta em 2028. Olha aí. É, eu acho que é 27. Próximo comentário aqui de Amanda Alcântara, né? Dizendo, volta, Leozinho. Coração. Volta. Semana que vem ele estará de volta, graças a Deus. Próximo comentário do nosso jurídico, né? Mari Barbosa, dizendo, oi, meus amores! Nossa, parece o Dragbox falando no começo do vídeo, né? Esse Dragbox é foda. Esse eu ouvi bem rapidinho, nem vi a hora passar. Assim que é gostoso. Assim que é gostoso. Quando tu dá o play, quando tu acabou. Adoro o bloco de notícias e amenidade gigante. A gente também, amiga. The Last of Us, eu gostei com ressalvas, tá? O último episódio da Ellie correndo de um lado pro outro me irritou muito. Concordei com tudo que Mandy disse. Porque você é sensata demais. The Handmaid's Tale, o final foi bem lento, só dando aquela sensação de final aberto que a gente já esperava. Mas fiquei feliz pela Janine, apesar de bem aleatório, a mulher nojenta do Comandante Dubio entregando a criança pra ela de mão beijada. Mas é porque o Comandante Dubio, antes de morrer, falou, né, pra ela dar oportunidade pra Angela, né, ler, se informar e tal. E aí, a gloriosa tia Lídia também deu aquela pressionada também, né? Então, foi isso que ajudou. Era a favorita da tia Lídia, né? Exatamente. Próximo comentário de Luciano Loureiro, que ouve a gente há muito, muito, muito, muito, muito tempo, dizendo, obrigado por me livrar de assistir Handmade, mas não conseguiram me livrar de Sirens. Vi isso antes do logado. Sirens, o grande vem aí. É isso, desse jeitinho mesmo. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá sempre com a gente aqui, todas as semanas, tá no nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, faça parte, tem link aqui no post pra você entrar lá, tá bom? Dizendo, Leozio faz muita falta. A gente também acha que faz muita falta. Eu assisti pouco da pauta, não terminei a primeira temporada de Nine Perfect Strangers e voltei pra segunda apenas por Christine Baranga. A gente também. Os clientes, tudo com problema de rico sério, não dá pra mim, gente. Handmaid's Tale terminou muito bem, em uma recuperação enorme. Mas acho que não vou assistir o seriado seguinte, tá? Assistirei A Fonte da Juventude. No mais, os comentários de vocês já me deixam satisfeita. The Last of Us, não sei se volto. Beijo, excelente episódio e boa semana. É bom que vocês podem acompanhar aqui, porque a gente vai voltar, né, pra essas coisas todas, então. Sim. Sabe o que é bom do Last of Us não ter agradado todo mundo? É porque as pessoas entenderam que HBO não faz tudo bom, né? Porque eles vão falar, ah, HBO, caralho, não sei o quê. Fala, menino. Palavras que duras. Hoje ele tá só tapa na cara. É, The Chosen, né? É a iluminação de Jesus na minha vida. É isso aí. Isso mudou seu viver. Ai, ai, palavras duras. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente aqui toda semana, também tá lá no nosso grupo do Telegram, um grande ícone, falando... Ah, não, já li esse, né? Próximo comentário de Eu, Rafa Alves, que disse, eu jurando que vocês iam falar de Better Sister. Aí eu respondi a ela, falei, mas meu anjo, Better Sister seria na quinta, a gente grava a quinta, não... Não tinha como, tá acontecendo esse mistério aí. Que a gente não recebe, né, as coisas antes, antecipadas. Ainda não, ainda não. Aí ela botou, respondeu rindo, né? Falei, olha. Ai, amiga, nem quero que receba antes, não, porque aí eu vou ter que ver antes. Aí não tava afim, não. Já tô mal vendo depois. Tá certo. Ai, ai. Próximo comentário de Érica Toretto. Ih, ai, lá vem. A gente vai tomar um mesmo, Amanda. Agora, segura. Segura, segura. Dizendo, um beijo da Solange Duprá pra vocês. Olha, um beijo da Solange Duprá. Eu amo. Era tudo que a gente não esperava. É. Sucinta. A gente seria o Afonso Reutemann da Rua Solange Duprá da Érica? Aparentemente sim. Olha aí. Aparentemente sim. E último comentário da noite de Vladiane Rodrigues, também tá com a gente aqui, diretão, falando. Eu ainda não terminei o episódio, mas tenho que comentar The Last of Us. Eu sou completamente apaixonada pelo jogo e consigo perfeitamente dividir as duas obras. E que elas são formas diferentes. Não tem como colocar as coisas para acontecer do mesmo jeito. É uma adaptação. São duas L's diferentes e as coisas como acontecem fazem sentido pra L da série. E se mudarem o final, pra mim, tá tudo bem. O jogo tá lá pra jogar de novo. E a Sony tá amando, porque já saiu a notícia de que aumentou a venda do jogo. Olha aí, e tá mais caro. Olha, gente, alguém entendeu o conceito de adaptação aqui, hein? Olha aí. Tá vendo, gente? Não é difícil. É isso, né, menino? Quem é de série vai de série, quem é de jogo, e quem não é de nenhum dos dois... Não é de nenhum dos dois. Para de chorar com o caralho. Um beijo. Ai, ai, gente. Mas é isso. Quer deixar seus comentários? Entra lá no site ou no Spotify mesmo, que você pode comentar. E a gente faz muita questão do seu comentário. Estamos aqui, ó, mais um dia lendo, né? Meia-noite 41, de quinta para sexta, lendo seu comentário. Então ele faz toda a diferença. A gente fica muito feliz, tá bom? Faça parte também do nosso grupo no Telegram, o link tá aqui na postagem. E vamos para merchans e despedidas, então, começando com Márcio Zaneide. Ai, gente, é aquele de sempre, toda semana, me segue lá nas redes, Twitter, Blue Sky, YouTube também, né, que tem vídeo lá, semana passada não teve vídeo no YouTube, gente, desculpe, quem acompanha as 5 pessoas, mas teve shortzinhos que eu, de vídeo que eu não lancei ainda. Teve então, shorts. Teve lá ali no Tico Teco também. E a semana vou tentar gravar, que eu não consegui gravar nada, mas a semana escrevi a semana inteira, ó. Então eu produzi pelo menos no off. Amor. É isso. Mas é isso. Me segue lá que uma hora vem aí a frequência de vídeo que era pra ter sempre, né? Ai, ai. E você, Amandinha, merchandising e despedidas? Eu tô aí no Blue Sky. Ah, é, Mandy Aguiar, e no Instagram também, Mandy Aguiar. Mais no Instagram do que no Blue Sky, mas tô nos dois. E também no SED, né, voltei a gravar sede aí, então saíram os episódios pré-viagem de Leózio. E provavelmente agora que ele vai voltar, eu devo gravar também uns bate-volta aí, maluco. Sucesso demais. Os programas que a gente gravou. E é isso. O maior que temos, né, gente? É isso. E ouça aí, então, o glorioso Sede no Ar também, maravilhoso, nosso consultório aí, maravilhoso. Semana que vem estaremos de volta, Leózio estará conosco aí, vai contar tudo de New York, New York, vai ser um grande hit também, maravilhoso, estamos ansiosos demais. Mas, então é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.